Quem vai de host, Marcelo ou Rafael? Ah, podia ser Rafael, eu tô com preguiça de ser host. Nossa, foi até bonitinho ele falou. Ah, pode ser Rafael. Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever! Vamos arranjar o que fazer da vida, né? Aqui para mais um podcast Areva, o último podcast Areva do ano. Por conta disso, a gente tem um tema muito legal, quer dizer, para encerrar o ano com chave de ouro, temos aqui os membros Romenick. Sou eu. Luiz Carlos Modeste. Adoro. Thiago Moura. Passou voando esse ano, né, gente? E Marcelo Soares. Eu só sei que em 2003 eu fiquei sem gravidade, sacou? Entendeu? Uhum. Ai. E bom, gente, esse foi o podcast Whatever. Feliz Natal, próximo ano novo. Eu não entendi essa coisa, não. Fio Gravidade. Ah, filme lá, desse tá bom. Puta, cara, que merda. Eu prefiro ter continuado sem entender. Exato. Mas eu quis explicar pra você entrar no mesmo inferno que vem. Obrigado. Bom, então como é o último podcast do ano, a gente resolveu fazer o seguinte. Nós vamos fazer algumas rodadas aqui falando sobre coisas que a gente assistiu de série, de filmes, coisas que a gente leu esse ano, de livros, HQs, coisas que a gente ouviu de bandas ou de shows que a gente viu. Não necessariamente coisas que foram lançadas esse ano, mas coisas que a gente viu, que a gente leu este ano de 2013. Quem é que quer começar aí? Seu Modeste, que eu sei que está sempre preparado para pauta? Então, esse ano eu realizei um sonho. Puta, quem que tá me ligando agora, caralho? Pausa um pouquinho, por favor. Nossa, sim. Oi. Vocês não, falaram que o carro do bombeiro aqui. Estou gravando o podcast. Não, e detalhe, começou a tocar o do Modeste, parecia tipo um alarme de fim de mundo, assim, né, cara? É. O sonho que o Modeste realizou esse ano foi de ficar magro? Depois eu te ligo. Beijo. O Modeste não coloca o microfone no mudo, depois ele não quer, né, que a gente sacaneie com ele. Luiz Carlos Modeste, que eu sei que tá sempre preparado pras pautas. O que que tu viu de filme legal esse ano, hein? Acho que o primeiro filme que eu vi esse ano foi o melhor filme que eu vi esse ano. E o melhor filme que eu vi em muitos anos, que é o meu diretor favorito, passeando pelo meu gênero favorito, Quentin Tarantino em Django Livre. Filmaço. Eu não consigo fazer um adendo, um senão pro filme. O elenco tá muito bom. Eu tô imaginando depois como teria sido com o Will Smith no lugar do Jamie Foxx. Não combina, tem que ser o Jamie Foxx. Tinha que ter todo mundo. Como é que é o alemão lá? Como é que é o nome dele mesmo? Christopher Waltz. Genial no filme. Assim, não tem o que falar, cara. O elenco muito bom. Até o Leonardo DiCaprio, que eu achei que ia ser uma decepção, não me decepcionou tanto assim. Filme excepcional, e a cada vez que eu vejo esse filme, eu gosto mais desse filme. Brilhante. Ah, eu achei do caralho também, cara. Assim, eu gosto de Tarantino, assim, mas não sou fã, assim. Apesar de eu ter assistido a grande maioria dos filmes dele. Mas o Django era um que eu achava que ia ser difícil ele conseguir fazer uma coisa do jeito que ele queria. Fazer uma coisa que fosse realmente, tipo, muito boa, assim. E que fosse respeitosa com a questão da escravidão, assim. Mesmo sendo um espaguete, mesmo sendo uma coisa mais catártica, assim. Poxa, ele foi muito bem sucedido nisso. Muito bem sucedido mesmo, assim. Realmente me surpreendeu positivamente. E eu acho, embora a maioria discorde, todas as pessoas que eu conheci até agora, pra mim é o melhor filme do Tarantino. Também fácil, acho fácil o melhor filme do Tarantino. Eu não assisti Django, mas eu ia fazer um adendo que o Modesto disse da atuação do Leonardo DiCaprio. Cara, eu acho ele um puta ator ultimamente. Já comentei em outro podcast que eu achei que ele depois de Titanic ia cair naquele ostracismo da gostinho bonito, mas o cara é um puta ator. Ele conseguiu se reinventar, né? Ele saiu desse estereótipo do cara bonitinho, que ia ser o Clive Owen Forever, né? Ele tem uma identidade cinematográfica. Eu não sei se é desse ano, mas ele tá também num outro filme, que é o J. Edgar. Sobre o Edgar Hoover, né, que foi o criador do FBI, que ele faz o J. Edgar Hoover. E o filme é fantástico, e a atuação dele é fantástica, assim. Os últimos filmes dele ele tem escolhido muito bem, assim. Acho que desde Prenda-me Se For Capaz, assim, ele tem... Até antes, tal, mas o que me vem na cabeça agora. É. Ele tem feito escolhas muito boas, assim, de filmes também. Marcelo, tem algum filme aí que... te marcou nesse ano aí que tu queira falar? Cara, tem dois filmes, mas o primeiro que eu vou falar aqui é um que eu assisti lá no início do ano ainda, acho que foi em fevereiro que saiu, que é a versão musical cinematográfica dos Miseráveis, né? Vitor Hugo, que é os Les Miseráveis, que saiu com Hugh Jackman como protagonista, tendo a Mulher Gato lá como também protagonista, e o Russell Crowe. E, cara, assim, pra mim, foi o filme que eu vi esse ano que eu achei mais foda, cara. Assim, eu gostei muito das atuações, gostei muito da... Tirando o Russell Crowe, que não é tão bem assim, mas eu gostei muito das atuações, das músicas em si, cara. A Renée Zellweger, pra mim, arrebentou cantando lá. Mesmo não sendo profissionais, eles são profissionais. E a história é muito bem contada, narrada, dirigida, os cenários, o trabalho de edição, de montagem, tudo muito bem feito, cara. Foi um filme que eu dei 10, porque é um filme que, pra mim, é fantástico, assim. É um ótimo filme pra se ver. Sem contar que Vitor Hugo é um grande autor, né? A obra original dele já é muito boa, e as músicas que eles fizeram conseguiram passar bem essa lógica da crítica social que ele colocava, né? Ele fez dos pobres lascados com versus dos ricos, né? E eu recomendo, os Les Miseráveis pra quem quiser, que era um filme muito bom. Tava a fim de assistir, mas como eu não sou lá muito fã de musicais, assim. Eu não sei por que eu falo isso, todos os musicais que eu gostei, eu gostei, na verdade. Também não vou dizer que eu sou fã de musical, porque fã de musical é o cara que vai ver, vai atrás de ver musicais. A boa parte dos musicais que eu vi, eu gostei. E pra mim, os Miseráveis e musical em geral, quando a música é inserida narrativamente falando, ela fica boa, cara. Dá pra assistir tranquilo, você consegue levar. É diferente de um High School Musical, que a música não é narrativa, a música simplesmente uma parada na história pra poder cantar qualquer coisa. E aí é diferente. Mas os Miseráveis, por exemplo, a música é narrativa, ela conta a história também, vai contando a interpretação e vai desenvolvendo o filme. Isso eu acho legal. Romy, pensou aí numa filme legal aí? Tem o meu filme predileto, acho que um dos meus filmes prediletos da vida, parado, que é o Pacific Rim. Ah, eu também achei do caralho. Ele tem um monte de coisa. Todas as referências a Tokusatsu, aquele negócio de levar o robô até a batalha, o robô tem que descer... fazer a posição de luta e o monstro tá esperando. Muita gente que assistiu e falou assim, ah, puta furo de roteiro, essas coisas. Cara, isso é a genialidade do filme. Ele tá fazendo referências aos tokusatsu, a filme antigo, a essas incoerências, a maioria, pelo menos, né, foi bem pensada. Mas sabe qual é a cena mais foda do filme? Acho que vão concordar comigo. É quando o robô tá sem armas mais, tá sem energia, sei lá. O gurizão lá do Sons of Anarchy fala... Puta, fodeu, agora não tem mais o que fazer. A japonesa... Não, mas a gente tem uma última arma. E aperta o botão e o robô tira a espada, tá ligado? É muito Power Rangers. Cara, isso é muito referência pra Jaspion, por exemplo, ou Jiraiya. Porque os caras nunca começam usando a espada. Eles têm que trocar soco, têm que atirar com a pistola, jogar estrelinha, explodir alguma coisa. Só por último o cara pega a espada. É, e a espada é o golpe final na luta ali, né? Corta o bicho no meio e tal. Igualzinho os seriados japoneses. É, tanto que nas lutas seguintes ele já usa logo de primeira, assim, tipo... logo no início ela tá cortando o cara com meio já na outra luta. Vocês sabem como é que chama seriado japonês lá no Japão? Seriado. Seriado? Exatamente. Mas Pacific Rim também, assisti, achei do caralho, cara. Eu achei que... Até tava falando com o Romy no que a gente se encontrou domingo. A gente teve um date. A gente teve um date. Eu sei que a gente se conhece há tão pouco tempo, mas não vê que quando estamos juntos é tão bom. Sua voz, que tem o mais lindo som, me faz te querer cada vez mais. E aí ele tava falando sobre Pacific Rim, eu até falei pra ele que eu vi aqueles Honest Trailers, e aí eu assisti o do Pacific Rim. E cara, pra mim o cara resumiu muito bem, assim. Tipo assim, ele é... Eu não sei se ele é o filme idiota mais foda que eu já vi, ou o filme foda mais idiota que eu já vi, sabe? Vai ser basicamente isso, assim. Fora que também tem aquela... Tem a abertura do Power Rangers com o Pacific Rim, cara. Aquilo é demais também. Cara, o do Pacific Rim que eu achei legal quando... E ele é muito empolgante quando você tá assistindo, aí começa a vir o negócio do robô, aí entra aquela trilha sonora. Vou entrando, a trilha sonora, vinha as porradas, eu, caralho, eu pulei no cinema ali. Eu tava com uma fileira de nerds inteira no cinema, que dominou uma fileira completa. Quando o Gypsy Dancer lá vai, Eagle Rocket Punch, cara, todos meus amigos assim, vibrando. Aquela foi a melhor cena do filme, valeu o filme só pra ver um Rocket Punch em 3D, Full HD. Aí o filme acaba, você fica querendo ver mais, né, cara? Pois é, eu, cara. Eu vejo uma coisa, velho. Não tinha que ter morrido. Não tinha que ter destruído os outros robôs lá. O robô da Rússia era o mais legal de todos. Ah, pior. O robô da Rússia era quase a vapor, né? Era o robô steampunk. Que tinha três braços também era uma maneira. O chinês. O chinês devia ser carvão mineral. Tinha uns chinesinhos jogando carvão com pá lá no, na caldeira. Aí isso eu achei uma coisa muito foda, cara. Com certeza é porque o Guillermo del Toro não é americano, que se ele fosse americano, com certeza ele não faria isso. Mas o fato dele ter feito uma história onde o mundo salvando o mundo, e não os Estados Unidos salvando o mundo, só isso já vale o filme. O único robô que sobra é o americano, né? Porque é um filme feito nos Estados Unidos. Eu realmente não gostei, cara. Eu achei desnecessário dizer que, aí o robô americano é o único que sobra, tá ligado? Por que não deixar os três robôs lá na porrada com os monstros? Era um monte de monstros, podia ter deixado os três robôs. Mas eles podem reconstruir na continuação depois. Se tiver, né? O Guilherme Del Toro falou que provavelmente vai ter, já tava correndo atrás de roteiro. O Guilherme Del Toro falou um monte de coisa já na vida que ia fazer, né? Então, o Hobbit, mas como... Ele ia fazer o Hobbit. Ele ia fazer o Hobbit, ele só saiu do... Desistiu, né? Ele que desistiu. Agora, porque assim, o filme não teve grande bilheteria, né? Assim, nos Estados Unidos, mas internacionalmente foi bem. Se vendendo bem DVD, essas coisas, pode ser que tenha uma continuação. Eu gostaria muito, só me pergunto o que é que ia vir. Alienígenas de espaço dessa vez? Os monstros eram alienígenas de outra dimensão. Sim, a fenda foi fechada, e aí? Não, mas os monstros, a gente não viu quem eram os chefes dos monstros. A gente só viu os monstros que eles mandaram. É que os monstros, na verdade, eram os Jaegers biológicos dos alienígenas, né, cara? Dos seres das outras dimensões. Fazer os alienígenas mesmo. Isso se saiu o filme, né? Porque o filme foi bem mal nas bilheterias americanas. Sim, isso que eu tava dizendo. Ó, o Guilherme Del Toro disse que ia ter, mas eu só acredito depois que saísse a Liga da Justiça Sombria, daí eu acredito que ele vai fazer. Que ele promete um monte de coisa. Eu nunca vi um cara pra prometer tanto filme e nunca fazer. Não, eu já vi. Mas daí não é cara, é uma produtora, que é a Warner. Nunca vi prometer tanto filme e nunca fazer. Retrospectiva 2013. Seu Thiago Moura, o que, que tem pra lembrar aí? Eu vou falar do filme mais controverso do ano, que todo mundo tá falando até hoje, que é Man of Steel. Que foi gravado o podcast inteiro, a gente ficou falando o ano inteiro de Man of Steel, mas vamos falar mais um pouco de Man of Steel, porque já passamos 2013 falando, já que é até retrospectiva, a gente continua falando. Tá, e aí, qual as tuas considerações do filme? Cara, é o filme que eu mais... Parei e pensei se eu gosto ou não gosto, e tem horas que eu gosto e horas que eu não gosto, cara. Porque eu fico pensando assim, tá, é um filme foda pra caralho, no começo, assim. Quando eu assisti a segunda vez, a primeira vez eu saí, porra, que filme foda e tal. Aí a segunda vez que eu assisti, eu parei pra pensar que realmente toda a parte daquela da nave lá, de terraformação, ou de criptoformação, sei lá, é chata. E realmente é chata, ela é muito extensa, tá ligado? Aí eu já vi com olhos mais críticos a luta entre o Superman e o Zod, que eu comecei a pensar, porra, mas realmente estão morrendo gente pra caralho nessa porra, velho. A cena do Superman quebrando o pescoço do Zod pra salvar aquela família que tá lá. Cara, eu me questionei muito quando um amigo meu, que tipo, não assiste, não sabe se o Super-Homem mata ou não mata, que ele falou, tá, mas por que ele demorou tanto pra quebrar o pescoço do Zod? Aí eu falei, uai, cara, porque o Super-Homem não mata ele. Tá, e aquelas pessoas todas que morreram na briga dele. Aí ele, tá, mas morreu aquela galera toda, tipo, caindo prédio em cima das pessoas e ele continuava dando porrada. Aí quando o Zod ia destruir quatro pessoas, ele quebrou o pescoço dele. Aí eu pensei, é verdade, Zack Snyder, seu filho da puta, você não sabe dirigir filmes. pra mim aconteceu o contrário, cara. Eu assisti 6 vezes o filme e cada vez que eu vi o filme parece que morria menos pessoas, cara. Na sexta vez... Não, é sério, cara, porque daí na sexta vez eu percebi que, na verdade, tipo assim, ele só destruiu uma quadra de Metrópolis. Se for parar pra analisar de novo, é uma, tipo assim, é uma quadra que ele destrói. Parece muito mais do que isso, mas é só uma quadra. Não fica explícito morte de pessoas, então dá a entender que quando ele começou a destruir, as pessoas evacuaram prédios, todo mundo foi correndo, e a destruição não atingiu as pessoas, atingiu só prédios. Só que isso não ficou claro, esse é o problema. Sim. É, porra, custava, assim, ó, o Zack Snyder botar uma cena, assim, ó, o Zack Snyder podia ter poupado meia hora daquela porra, daquele vai e vem, né, de nave, não sei o quê. E, cara, colocado duas cenas do Super-Homem, tipo, evitando que o prédio caísse em cima das pessoas, tá ligado? Evacuando o prédio, voando rápido e tirando pessoas de algum lugar, pra mostrar que ele tava preocupado com as pessoas também. E uma cena de um policial falando assim, ó, ok, 7 quadras aqui estão evacuadas, vão pra lá, sabe? Tipo, mas não, ficou uma coisa, aquela coisa Zack Snyder. Zack Snyder, parece que ele entra no nível testosterona e destruição, destruição, destruição! Cara, sabe o que me deixa bolado? Eu que sou mais ligado nessa coisa de ciência e tal, é uma coisa ridícula, realmente. Tipo, em outras circunstâncias isso não me incomodaria, assim. Que, tipo assim, o problema não é tu ter a suspensão de descrença do filme, o problema é o filme levantar uma bandeira de ser realista e não cumprir isso. E aí, tipo, que tem a parte que ele o Super e o Zod vão pro espaço e depois eles caem de novo, né? Só que, tipo assim, eles vão pro espaço e caem de novo em Metrópolis. Cara, a Terra tá girando a milhares de quilômetros por hora. Tipo, não tem como eles subirem. Mesmo que levasse um segundo, eles não iam cair em Metrópolis de novo. Eles iam cair no outro lado do mundo. Tem como, eles voam, cara. O cara voou pra Metrópolis novamente. Diga-se, passando pra mesma quadra. Exato. Pra mesma quadra, exato. Sabe, tipo, isso pra mim é muito forçado pra um filme que se propõe a ser mais realista, mais verossímil, sabe? Tem outra também a hora que o Superman tá na nave, que é a Fortaleza da Solidão, no caso, que eu achei massa. Isso é uma coisa que eu gostei, assim, que eles acabaram com toda a herança de Krypton nesse filme, sabe? Porque eu acho um saco ficar o Superman empunhetando herança de Krypton durante 4-5 filmes. Que ele tá dentro da nave, aí ele diz, vou destruir essa nave. Aí ele usa a visão de raio, visão de calor dele, e destrói a nave, e a nave cai no meio de Metrópolis, tipo, acerta um prédio, assim, sabe? Morra, Super-Homem, seu merda. Que isso? Vândalo. A única parte que me incomodou foi os caralhinhos voadores no filme. Já que todo mundo deu seus 10 centavos, deixa eu só dizer a minha opinião bem sucinta. É um filme do super-herói americano. Ele é do super-herói americano a partir do momento que ele sai pra porrada, tá ligado? Porque o filme, cara, ele vai construindo tão bem, assim, a origem do super-homem, o lance do Clark viajando pelo mundo. Eu achei foda a Lois participar, tá ligado? Outra coisa que é irritante que eles sempre fizeram era aquele negócio de ficar a Lois se apaixonando pelo super-homem, que o Clark apaixonando pela Lois, ela não sabe que eles são a mesma pessoa. Puta que pariu, isso sempre me irritou profundamente. Não, isso é pra mim foi um elemento novo que valeu a pena no filme, assim. Foi uma boa novidade. Que participa da história, não que ela é mocinha em perigo o tempo todo. Então tá, só eu não gostei da morte do John Van Kent. Achei idiota o jeito daquela morte no tornado lá pra salvar, que ele ficou com o pé preso e o Clark não salvou ele. Zack Snyder, né, cara? Tipo, na hora que vi, eu pensei em umas 10 outras formas que o Jonathan Kent podia morrer. O clássico é o Jonathan Kent ter um infarto, né? Eles podiam ter feito o Jonathan Kent tendo um infarto, o Clark querendo pegar ele, sair voando, correndo pra levar pro hospital, e ele fala, não, me leva normal, porque senão as pessoas vão notar que você tá aí, não desse tempo, sabe? Tipo, ele morresse porque o Clark não... Mas eu acho que entra aquela coisa de fechar o ciclo, né, cara? Porque, tipo, quando o Clark é novo, que ele salva as pessoas, as crianças lá de se afogarem, o pai dele dá um esporro nele, ele fala assim, tá, o que tu queria que eu fizesse, que eu deixasse eles morrer? E o pai dele fala, talvez. E aí depois ele praticamente não usa mais os poderes, assim, usa só em ocasiões práticas. Porque o pai dele meio que força ele a deixar ele morrer, ele chega assim, tá, não, então... Ok, meu pai não tava certo nesse sentido. Eu não vou seguir isso que meu pai disse de deixar as pessoas morrer, porque eu deixei ele morrer. Isso foi a última pessoa que eu deixei morrer, sabe? Por não fazer nada. Ele deixou um monte de gente morrer em Metrópolis. Tá, não, é verdade. Eu acho que o grande... Mas aí é o que tu falou, Moura. Eu acho que parecem dois filmes. Eu acho que é um filme, cara. Mas aí chega nessa parte aí da ação final, parece um outro filme. Virar um carnaval, assim, sabe? Tipo, porra. tudo que, o que se precisa pra fazer um filme legal do Superman tá ali. Só que o fato de ser dirigido pelo Snyder, o fato de, sei lá, talvez ser roteirizado pelo Goyer, são tudo coisas colocadas muito óbvias, assim. Muito, muito superficiais, assim. Tipo, essa cena do Jonathan é uma cena legal, mas ela é feita de forma superficial. Super-Homem quebrando a porra do pescoço do Zod é muito for dummies, cara. É muito assim, ó. Parece que o Zack Snyder está pegando a audiência, botando no colo e dizendo: ó, gente, olha ali, ó. Se ele não quebrar o pescoço do Zod agora, aí essas pessoas vão morrer. Ele tá obrigado. Olha ali, não tem outra coisa que ele possa fazer. Ele não, tipo, e o que, sabe? Que ele faz assim que quebra o pescoço? Opa! Um, dois, três. Um passito pra Maria. Um, dois, três. Um passito pra trás. Eu vou falar desse filme porque esse filme me surpreendeu, assim, positivamente, que foi Oz the Great and Powerful. Que eu não sei, eu acho que foi traduzido como que é Oz. Oz Mágico e Poderoso, acho, uma coisa assim. Esse mesmo. Que é como se fosse um prelúdio do Mágico de Oz, né? Que é uma, está, na verdade, uma história original. Até onde eu sei, não tem originalmente, né? Não existe essa história, mas ele conta a história de como o Mágico chegou em Oz, né? Eu não vi com olhos de fã do Mágico de Oz, embora eu goste da história, assim. Existe fã do Mágico de Oz? Ah, existe, deve existir, sei lá. Eu sei que teve gente reclamando de coisas assim. Não vi com olhos de fanboy, assim. Eu gostei muito do filme por dois motivos. Primeiro porque ele é basicamente um filme de fantasia que valoriza a ciência. Isso já é raro, um filme qualquer valorizar a ciência. Imagina um filme de fantasia, né? Então isso pra mim já foi uma surpresa legal, assim. E sem desmerecer a parte da fantasia, isso que é o mais interessante. E outra coisa que eu achei interessante é que ele presta homenagem, claro que tem referências, coisas assim, ao filme, mas eu digo, ele presta homenagem ao filme, ao jeito que o filme foi feito originalmente, assim. Tipo, tem muita gente que reclamou, por exemplo, das atuações dos atores, tipo da Mila Kunis e tal. As atuações, elas são caricatas de propósito, tu vê que elas são propositalmente caricatas, assim. Ele é um filme infantil, isso é uma coisa que, pra quem não assistiu, isso é uma coisa que é pra deixar bem claro. Ele é um filme infantil, ele não é um filme da Pixar que todo mundo pode assistir, não. Ele é um filme tipicamente infantil, mas ele tem umas coisas muito fodas, assim. O Oz é um cara que ele é um mágico charlatão, assim, no nosso mundo. Tem uma parte que ele inventa, que ele consegue fazer mágica e tal. Sempre faz isso, né? E aí, em algum momento, uma menina pega e diz assim: ah, me cura. E é uma menina que é paralítica, paraplégica. Não, mas ele é mágico, ele não é Jesus. Não, mas aí é que tá. Ele é aqueles mágicos que inventa, que todo mundo pensa que é tipo daqueles carnaval, sabe? Não, tipo, vamos pra referência, é tipo mais David Copperfield, assim. Uma referência nacional, tipo o profeta da novela. Isso, mais ou menos. Tipo isso aí. Tipo Pastor Valdomiro, então. Melhor, bem melhor. É tipo isso aí. Só que a diferença é que ele não usa a religião como desculpa, né? Mas, enfim. Não, o Valdomiro pede 30%. Trízimo. Nossa. O nível de cara de pau desse cara é over 9,000, assim. O Valdomiro convenceu o cara a dar o carro dele pra filha dele, não pra filha do próprio cara, da filha do Valdomiro, que era uma Mercedes. Ele disse que Deus falou que era pra fazer isso. Aí o cara deu. Esse não foi o dos Gui lá, como é que é o nome dele? Feliciano? Não. Não, esses dias o Feliciano falou que a filha dele ganhou um carro por causa de Deus, uma coisa assim. Que Deus deu um carro pra ela. Mas enfim, esses loucos falam essas merdas o tempo inteiro, cara. Bem, só filmo algumas vezes, mas eles falam isso todas as vezes, cara. Cara, eu desafio o pastor evangélico a comentar no Areva e dizer assim: olha, tipo assim, esse é um vídeo da minha pregação. E essa minha pregação é baseada em preceitos que não envolvem dizer que Deus vai te dar dinheiro e casa e carro. Porque a teologia da prosperidade, que é onde se baseia essas religiões neopentecostais, elas são baseadas nisso. São baseadas no fato de que Deus vai te dar bens materiais. Der bens materiais para o pastor. É 10% do o dízimo, né? Que é 10%. Ou, trízimo, ou no caso caso do Valdomiro, o trízimo. O lance é o seguinte: se parasse no trízimo, ainda seria um absurdo, mas tudo bem. Fora dar o trízimo, tem as campanhas. Tem uma campanha para comprar a MTV, que ele tá sem TV agora. Então eles estão fazendo uma campanha de arrecadação. Você fazer o seu sacrifício, que Deus vai honrar o seu sacrifício, pra comprar a MTV. Eu queria dar um recado para todos esses: Edir Macedo, Feliciano, Valdomiro. Vão tudo tomar nos seus cursos, seus bandos de filho da puta, assistiu que tá preso. Somos odiados. Graças a Deus por esse ódio. Graças a Deus porque o mundo me odeia, mas o povo de Deus me ama. tem uma parte muito legal no Oz, que é essa parte aí que ele tá, tipo assim, ah, dizendo que ele faz isso, que ele faz aquilo, e aí aparece uma menina paraplégica, que ela tá na plateia assim, diz, ah, me cura, e todo mundo acredita que ele é algum tipo de mago ou coisa assim. Provavelmente se passa ali nos anos 30. Ali nos anos 30, 34, 35, que foi uma época da recessão americana, da crise americana, que foi depois da quebra da bolsa ali, e os Estados Unidos estavam quebrados, e tava todo mundo pobre, todo mundo sem dinheiro, né, cara? E foi justamente uma época em que houve um crescimento, que é um fenômeno psicossocial bem, bem comum, bem conhecido e documentado, e houve um crescimento de desses profetas e de gente que diz que faz e acontece, que diz que pode resolver as coisas da noite por dia. Daí as pessoas acreditam, assim. Então a menina fala, ah, me cura, e todo mundo, ah, cura ela e tal. Ela tá, né, ela fala, que tal, escolhe ela. E aí ele meio que, ah, não, não sei o que, não dá uma desculpa ali e foge. E aí quando ele vai parar em Oz, tem uma parte que ele vai parar num mundo que é tipo como se fosse um mundo feito de porcelana, com as coisas assim, os prédios feitos de porcelana e tal, várias coisas assim. E as pessoas também são feitas de porcelana. E aí passam as criaturas lá da Bruxa Má nos negócios de porcelana e quebra tudo, assim, e tal. E aí ele tenta se esconder e tal. E depois ele ouve alguém chamando, né, alguma coisa assim, e ele vai procurar uma menina, ele encontra uma menina nos escombros, assim, uma menina feita de porcelana. Cara, essa cena é muito foda, assim, porque daí ele vai salvar ela, assim, daí ele tipo assim, ah, se levanta, né, daí ela fala, eu não consigo. Daí quando ele remove o negócio que tá nas pernas dela, as pernas dela estão quebradas, porque ela é feita de porcelana. E aí, tipo assim, daí dá muito aquela, claro, né, aquele ciclo, né, do que ele não fez lá com a menina e tal. Só que ali ele pode, né, daí ele pega, ah, eu sou um mágico e tal, e aí ele pega e cola as pernas dela de volta, assim, né? Cara, no filme isso é muito foda, mesmo assim. Mesmo eu que sou um adulto, assim, eu fiquei assim, pô, isso aí foi uma coisa bem, bem... O jeito que foi feito, assim, eu achei bem legal, sabe? Então o filme me ganhou por isso, assim. Ia ser muito foda. Uma luta entre o Superman e o Zod nesse mundo de porcelana. Retrospectiva 2013. Ha! Vamos passar então pra séries. Moura, que eu sei que assiste muitas séries. Cara, sei lá, Once Upon a Time tá na terceira temporada e finalmente ficou melhorzinho do que tava na temporada passada pra uma bosta. É, sei lá, há controvérsias. Pra mim ele ficou melhorzinho no último episódio. Sim, ficou melhorzinho, não ficou bom, não tô dizendo, ficou bom. A temporada passada, ela foi tão ruim, mas tão ruim que qualquer coisa que fizesse essa temporada ficaria melhor. Quer dizer, não dá pra duvidar que isso faria o pior, né? Você não gostou de ter dois caras, uma mulher e um cara atrás de acabar com a magia e ao mesmo tempo ter o filho sumido do outro, e aí ao mesmo tempo ele ser o marido da outra, e ter um filho, e ao mesmo tempo... Ah, não, mas que Once Upon a Time é escrita pelo Manuel Carlos, não tem a menor dúvida, né, cara? Aparente já foi. Podia mudar o nome pra Laços de Família. Você não assistiu ainda a terceira temporada, né, Marcelo? Não, ainda não. Não comecei. Ah, a... então te prepara que o Laços de Família fica ainda maior, cara. Cara, eu não entendo porque essa vontade tão grande, acho que é porque ela é da ABC, né? Sim, sim. Eles não entenderam muito bem qual é o conceito de ser uma série família. É, né? Tipo, não precisa o tempo inteiro tudo girar em torno da família. Todo mundo parente. Todo mundo é parente de seriado. Porque eu só me animei quando assisti recentemente o final da segunda temporada, e aí eu me animei um pouquinho de ver a terceira, porque eu vi que tinha o Peter Pan e vi que ele era o vilão da terceira temporada. Então, é a melhor coisa dessa terceira temporada, é o Peter Pan de vilão, exatamente. É, quando eu vi na referência o cara dizendo que ele era o vilão e que ele arrancava a sombra das pessoas, eu digo, porra, que reestruturação legal fizeram do personagem. Porque Peter Pan, assim, de todas as histórias de Conto de Fada, é a minha preferida, é a que eu mais gosto. Toda vez que tem uma releitura dele, vira e mexe faz uma releitura muito boa, assim, dele. Ficou legal o Peter Pan, só que é aquela síndrome de Once Upon a Time, né? Fica todo mundo falando, Peter Pan é foda pra caralho, vocês cuidam que o Peter Pan é sinistro, Peter Pan bota terror. E ele nunca faz nada realmente que você veja que ele é tão foda quanto todo mundo fica falando. Esse pessoal não é ameaça, sabe? Mas Once Upon a Time sempre fez isso, né? O Peter Pan é basicamente um publicitário, né, cara? Ele faz propaganda dele, todo mundo fica... Não, você lembra da Cora na temporada passada, mãe da Regina? Ela é foda pra caralho, a hora que ela chega aqui, meu Deus do céu, vai dar um porco. Aí a mulher chega, ela morre assim no episódio aleatório. O Capitão Gancho vai chegar, o Capitão Gancho é foda pra caralho, o Capitão Gancho, puta que pariu, agora o negócio ficou sério, o Capitão Gancho é um bosta. Foi merda nenhuma. Ele não pode nem coçar o saco. o Capitão Gancho, ele apanhou de todos os personagens de Once Upon a Time, eu acho. Cara, o Capitão Gancho não tem nenhum crocodilo de verdade, ele só tem um cara que parece um crocodilo, por isso que ele se reverencia como ele. E não faz bosta nenhuma, Capitão Gancho. E é um personagem legal, tá ligado? É um personagem. É, o ator também passa. É legal. Só que não foi nada. E, cara, na terceira temporada, assim, eu percebi uma coisa: Branca de Neve, o príncipe não tem mais utilidade na série, tá, sei lá. Só é. Valeu a pena, eu acho, mesmo porque eles inventaram a traminha legal envolvendo o Peter Pan mesmo. O grande problema do Once Upon a Time é que, assim, eles têm boas ideias, péssima execução. Porque daí eles fazem uma coisa sem pensar muito adiante. Porque, cara, eu tenho certeza que eles não pensam muito adiante. E aí chega um momento, tá, ok, agora a gente chegou numa sinuca de bico, a gente tem que resolver essa merda. Aí eles resolvem de um jeito muito cretino. Tipo, muito cretino. É tipo assim, ó, meu Deus, ele levou o feitiço da morte eterna, não tem como curar. Agora ele vai morrer, não tem o que fazer. Aí fica 10 episódios que lá o fulano de tal vai morrer, sei lá, o Rumpelstiltskin vai morrer. Aí no 10º episódio, do nada, aparece um dos anões da Branca de Neve e fala, ah, não, mas aqui, ó, inventaram a poção, a cura, até que ele pega e entrega a cura, sabe? É. Nada. Não, é bem isso, cara. O clichê, não só dessa temporada, mas da série inteira, cara, é aquela coisa assim, ó. Não, disso não tem escapatória. Se acontecer isso, tamo fudido. Aí acontece isso. Não, mas tem o meio. Porra, cozi! Isso aconteceu agora. Eu parei de assistir o último episódio agora pra gravar o podcast. E eu parei exatamente nessa parte, que eles disseram, sim, fudeu. Agora não tem mais o que fazer. Eu postei os que, olha, mas há uma saída. Não, tem uma saída. Fica tranquilo. Porra, velho. Fica tranquilo. Olha aqui, qual a porta você quer, a porta da esperança. Sabe, se eu tivesse lá no mundo do Once Upon a Time, a próxima vez que acontecesse uma coisa dessa, eu ia dizer assim, pô, todo mundo disse que não tem saída, mas tipo, fica tranquilo que alguém vai vir aqui dizer que tem. Cara, vai aparecer. Não tem saída. Você vai se fuder que não tem saída, rapaz. É porque é uma série família, então ele quer passar a mensagem que tudo na vida, por mais que pareça que não tem, tem uma saída. Não, tudo bem, mas podia ser bem feito isso, pelo menos. É, exatamente. Por exemplo, a questão da morte. Pelo menos até hoje eles não mudaram isso. Que, tipo assim, a morte é uma coisa definitiva. Pode trazer ninguém de volta, sabe? Que já morreu. Se a pessoa estiver morrendo, se não tiver jeito, não dá pra fazer uma mágica. Não, isso aí também é relativo, né? Porque não pode fazer uma mágica. O Rumpelstiltskin que tava lá morrendo. Aí não tinha como. Ele ia morrer. Não tinha como ele se curar, porque se ele tá morrendo, não tem como se curar. Só que quando o outro lá perdeu o braço, que tava se esvaindo de sangue, ele fez um movimento, o cara tá com o braço de novo. É, não, quando o cara tá morrendo, pode. O cara não, tá morto, mas não pode trazer de novo. Não, a mãe da Branca de Neve tava lá doente, caralho, a quatro, morrendo, não tinha como salvar, não tem como salvar ela e tal. Só se soprar na vela mágica que mata outra pessoa no lugar dela, mas isso é só quando interessa, né? Quando a pessoa tomou um tiro, ele pega, vai lá, faz assim, e aí a pessoa se cura. Porque a pessoa não tava morta ainda. Mas a mãe da Branca de Neve também tava morta, ela tava com câncer, sei lá. Mas enfim, né? A gente tá discutindo nosso Pona Time, né, cara? Porra. Não, esses problemas que estão falando do Once Upon a Time é um problema que eu não sofro com o meu seriado, que é Game of Thrones. Na terceira temporada foi do cacete. Não tem esse problema de ser família, porque tudo que não é Game of Thrones é um seriado família. Não tem o problema de estarem escrevendo na hora, porque o livro já tá escrito faz tempo. E tá bacana. Mas eu não gosto porque é só pra adulto. Eu não gosto de coisa pra adulto. Se há uma grávida na barriga, realmente é uma coisa que não é muito pra todos os horários, né? Que nem os caras fizeram nessa temporada, que foi o momento Oh My God de House of Thrones. Mas eu não vou assistir Game of Thrones nunca, porque assim, eles matam os personagens, eles não têm dó, cara. Eu não consigo, desculpa, eu me apego às pessoas, eu não gosto de morte. Eu acredito que a vida é um... Sabe aquele vídeo do Porta dos Fundos que tem assim, ó? Você acha que a vida é um saco de velho batendo na coxa e não sei o quê? Aí no final tem o Kibi Louco falando, não, a vida é um jardim. Tem aqui, ó, chuva de algodão dando doce. Cara, minha vida é tipo... Eu gosto de acreditar que a vida é tipo o Kibi Louco falando ali. Eu não gosto de coisa realista, louco. Coisa que, assim, tipo, vai me deixar triste. Cara, eu não vou assistir Game of Thrones por dois motivos. O primeiro, se eu assistir a série, eu só vou assistir depois que a série acabar. Mas principalmente porque eu já sei toda a série pelos spoilers que dão no Facebook. Sim, eu sei quem tá morto, sei quem tá vivo. Eu sei até que no último livro só sobra o anão e o gordo. Cara, mas a merda é outra. O George Martin. Obrigado. Já é um senhor de muito tempo. Já é um senhor de muita idade. Não, eles falaram, não é só isso não, Romini. Tem coisa pra caralho. Ah, foi uma piada, tá, Romini? Não é verdade isso. Exatamente. Eu vou tirar o áudio, eu depois você terminar de falar Game of Thrones, eu volto. Então, peraí, não, Romini, o que eu vou falar não tem nada a ver. O problema é que ele já é um senhor de certa idade. metade e faltam dois livros pra acabar. E aí, se ele morre? Sendo que cada livro vale por uns 10. Então faltar dois livros dele é o mesmo que faltar 20. É, eu tô complicado, velho. Porque cada livro é, tipo assim, é maior que a Bíblia, né, cara? Porra, eu já falei pros meus amigos, leiam tudo, depois me passem um resumo, né, cara? Que eu nunca vou ler Game of Thrones. É, eu também não. Eu nunca vou ler Game of Thrones, nunca vou ler Senhor dos Anéis, nunca vou ler. É, o Senhor dos Anéis com Game of Thrones não tem nem como comparar, amor. Não, não tem, mas cara. É chato. Senhor dos Anéis dá 1000 páginas, os três livros completos, o Game of Thrones dá 1000 páginas, metade do primeiro livro. Eu não vou ler nenhum nem outro, não tô dizendo que eu tô comparando, só tô dizendo que eu não vou ler Senhor dos Anéis. É, é mais curto, mas aí ele chegou na floresta de Valfenda, aonde as folhas tinham o formato de não sei o que, e o orvalho corria por não sei onde, a casca da árvore era não sei de que cor, e tinha um esquilo no canto que falava javanês, e vai tomando cu. E cara, o... eu acho as primeiras 100 páginas da Sociedade do Anel extremamente chatas, cara. Eu acho que se o cara passa dessas 100 páginas, o cara é um campeão, e aí sim ele consegue aproveitar o livro, porque daí depois o livro fica legal. Passei das 200 Senhor dos Anéis, cara, larguei, nunca mais peguei na mão Senhor dos Anéis. Ah, o azulejo da causa do Bilbo é em formato perpendicular, laranja com preto. Game of Thrones, eu li 30 páginas, desisti, tô vendo seriado. E talvez eu compre os quadrinhos. Ah, cara, faça isso. De figura, atenção, produtores. Produtores, façam filmes e seriados dos livros, porque eu não vou ler os livros de vocês. Na boa, vocês nunca leram Sertões, né? Não, nem vou também. Não, cara, o problema não é fazer um livro longo, extenso. O problema é fazer uma série de livros extremamente longa. É, pois é. Não, cara, não. Esse não é o problema, porque eu tô lendo. As Aventuras de Sharp são 22 livros. Sharkboy? Não. Sharkboy Lava Girl. É o Boromir não morrendo. É o único personagem do Boromir que não morre. O Bernard Cornwell escreveu 22 livros sobre um personagem. O problema não é ser extenso. O problema é ser muito descritivo, cara. Cansa. É o que o Moro tá falando. Ele descreve. Eu sou medíocre pra caralho. Eu leio Dan Brown. Eu sou medíocre. O Tolkien e o Martin, eles escrevem até o formato do cascalho que o cara tá pisando naquele momento. Até os filmes do Senhor dos Anéis me deixam, porque agora eu tenho o Hobbit, né? E cara, me deixa confuso. Sério, porque começa assim, não, você, Ausenberg, você tem que ir até a floresta de Valtenger para pegar a espada de Ardinger, mas use o cavalo de Dorkender para encontrar o elfo Tolkien. Cara, então vou te dizer, uma coisa. Vou dizer uma coisa, Mona, nunca leia Silmarillion. Meu Deus, não. Porque Silmarillion é tipo assim, a história do mundo, do início ao fim dos tempos, então ele passa uma caralhada de gerações, assim. Cara, não dá para ler esse livro, por mais que esse livro é curto, ele é um livro rápido de ler, só que não dá pra ler ele num tapa. Quando tu chega na metade do livro, tu já esqueceu, tu... Tá, não, mas esse cara é o filho do cara que é neto do não sei o quê, que é não sei o quê, que eu já não sei mais quem que é. No filme do Senhor dos Anéis, eu esqueci. Até chegou uma hora que eu disse, ah, tá, vem logo a cena de luta, porque eu já não lembro mais quem é pai de quem é primo de quem, não sei o quê. Eu sou Aragorn, filho de Arna Thorne, neto de Araborn, eu pensei sobrinho de Ozzy Osbourne, né? Porra. Cara, eu tenho essa dificuldade com filmes de guerra. Pra mim, todos os soldados são iguais. Ah, não, o único soldado que eu lembro o nome é o Ryan. De resto, nem ele, cara, eu reconheço. Vocês nunca viram 12 Condenados? Não. Os 12 são bem diferentes, bem legal. Aquele filme também, como é que é? O Falcão? Como é que é? Falcão Perigo. É, esse aí. Ó, eu assisti aquele filme, aí me perguntaram se eu gostei. Eu não sabia se eu gostei, porque eu não entendi nada, assim. Era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, filme de guerra também. Meu cérebro não funciona direito. Eu não posso ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, assim, que ele dá pane, tá ligado? Mora, aconteça o que acontecer, corra de além das linhas vermelhas. Eu assisti o Falcão Negro em Perigo também, eu só nunca reconheço ninguém. Agora, Moura, já assistiu o Band of Brothers? Não. Cara, é uma série fudida. É uma série da HBO, tá ligado? Muito boa. Mas, cara, pra mim, todos os soldados são iguais lá. Se o cara morrer e voltar, eu vou falar, beleza. É tipo o Fábio Porchat, no stand-up dele, falando que... Fábio Porchat, antes de virar estrela, ele falando que... Ele consegue... Se ele vê o filme de Senhor dos Anéis, beleza. A batalha ele vê de boa, porque é humano contra orc. Mas é. O Coração Valente, ele tá fudido, né? Porque escocês contra britânico é tudo igual, né, cara? Não dá pra saber. É o de calça batendo no de saia. É, ele dizer que se ele tivesse lá no meio, ele ia saber onde acertar a primeira espadada. Depois ele não sabe, é amigo, é inimigo, quem é quem aqui. Mas, Moura, deixa eu explicar uma coisa pra você. O Inferno do Dan Brown é legal esse livro, não? Eu não li Inferno, vi livro. Cara, Dan Brown eu só li Impacto Profundo, Fortaleza Digital, que é uma bosta, não leiam, e só. Anjos e Demônios é legal, ah, vai. Ah, não, não, Anjos e Demônios todo mundo fala bem, vou ler um dia Anjos e Demônios. Isso eu tenho esse, eu tenho o Código da Vinci, e parou por aí, né, em discussão do Dan Brown. O código aleijadinho que fizeram aqui no Brasil. Agora que já falaram de Dan Brown, que é a deixa pra mudar de assunto, né? Oh, eu não falei da minha série. Você é o quê? É agora pra onde eu ia passar. Ah, tá. Falei sua série. Então diga aí sua série, Rome. Esse ano a série que eu peguei pra assistir foi uma grata surpresa. Eu tô terminando de assistir agora é o How I Met Your Mother. Uma cópia de Friends. Mas eu nunca assisti Friends. Uma cópia de Friends. Eu nunca assisti Friends. Mas todo mundo fala muito bem dessa série. Hein? Não, tô brincando. É porque é o mesmo estilo de Friends, não é porque é uma cópia. Deve ser o mesmo estilo de Friends, que eu nunca assisti. É que todo mundo fala tão bem de Friends que eu já assisti e tava overrated. Então eu nunca achei graça, de verdade. Entendeu? Alguém derruba o Romanique dessa conversa, por favor. Friends é legal porque tem o Magnum lá de... Nossa, tem o Magnum. O Magnum participou de 12 episódios. De 10 temporadas. Eu assisti esses 12 episódios. Qual que é o dele mesmo? Tom Selleck. Isso. Tá, mas desculpe, fale de How I Met Your Mother, te interrompi. Não, a série, eu acho o Barney muito melhor do que o Charlie Sheen. O Charlie Sheen, ele chega a ser chato no Two and a Half Men. O Barney, ele é uma caricatura dele mesmo, muito maior do que o Charlie Sheen conseguiu ser. O personagem virou uma caricatura maior e melhor. Então, só por ele já vale o seriado, né? Aliás, todo mundo fala que o personagem menos interessante de How I Met Your Mother é o principal, né? Que é o pai do que vai encontrar a mãe. Sim, sim. Ele é o personagem mais fraco. E ele não chega a ser chato, mas ele é o menos legal mesmo. Isso já é comum, né? Protagonista assim não ser tão interessante, os coadjuvantes serem mais. Ele tem que ser o meio de tudo, né? Tentar ser o mais centrado, porque a história é sobre ele, mas... Os outros você tem a liberdade de deixar os caras tudo louco, né? Mas ele não chega a ser um personagem chato. E tem momentos, assim, impagáveis na série que acontece, como, por exemplo, a cada investida do Barney, que ele faz uma fantasia diferente... Se fantasia de Jacques Cousteau, ou ser astronauta, ou ser o presidente dos Estados Unidos. Cara, ele é muito foda. Vale a pena assistir essa série, porque ela é descompromissada com a sequência, assim, e tem muita piada que é recorrente. E pra quem tá assistindo, isso é demais, cara. E eu queria fazer um adendo também do Community, que eu assisti um episódio esses dias, da terceira temporada, que fez eu chorar de rir. Os caras demoraram 3 anos pra fazer uma piada, e foi a melhor piada da série até agora. E um dos personagens, na primeira temporada, ele fala alguma coisa e Beetlejuice. Na segunda temporada, ele também fala alguma fala e tem Beetlejuice no meio. Na terceira temporada, ele fala Beetlejuice de novo e fecha as 3 falas. Beetlejuice passa pelo cenário, assim, lá no fundo. E só quem tava com o olho bem atento percebeu. E eu achei demais isso, cara. A preparação da piada dura 3 anos. Caralho, cara. Aí é uma série nerd mesmo, né? Não é que nem certas séries aí pseudo-nerds, né? É, não. Community é muito foda, cara. O cara realmente prepara, assim, as piadas. É a série nerd de verdade. Marcelo, sua série. Teria também 2 séries pra falar. Eu acho que vou falar primeiro da série que mais me impactou, porque eu fiz em maratona, se fosse 2 semanas assistindo ela toda, pra poder ver depois que ela se encerrou, que foi o Breaking Bad. Pra mim, assim, ela é uma série fantástica, muito boa mesmo. São 5 temporadas, né? Encerrou esse ano, teve o último episódio esse ano. É uma série que, cara, eu não sei nem o que falar do Breaking Bad, porque ela é uma série com a história de um cara que... É um professor fudido de, sei lá, 40 e poucos anos, 50 anos. Desenvolve um... Redundância, né? Ele é um professor. É, ele não precisa dizer que ele é fudido. Retrospectiva 2013. Ha! Descobre que tá com câncer. Fica sem saber o que fazer da vida. Nesse meio tempo, por uma coincidência do destino, ele acaba conhecendo um garoto que é traficante de drogas. E decide, ele é professor de química e decide fazer drogas. E aí... Começa toda uma história de... Cada temporada tem uma história diferente relacionada à questão de droga, até o momento que ele se torna um grande criador de drogas para um grande traficante mesmo, que é nacionalmente e tal. E no final da série ele tem todo um movimento aí de reflexão sobre os atos dele. Então é uma série que é muito cinematográfica, assim, ela tem uns roteiros muito bem construídos, uma direção muito boa, tem uns episódios assim, fantásticos, principalmente os episódios que são os episódios mais contidos em um ambiente só, como tem um episódio lá na terceira temporada que é o Fly, que ele é contido só no ambiente do laboratório de química, e ele acho pra mim um dos melhores episódios da série. E ela teve um final que foi muita polêmica, até porque pessoas queriam que fosse um final bem, sei lá, hollywoodiano, aquela coisa bem diferente, bem onde o personagem conseguisse milhões de coisas que eles queriam que o personagem conseguisse, e no final das contas foi o final mais justo, assim, foi o final mais dentro da lógica da série, dentro da lógica construída psicologicamente da série. Eu coloco assim, Breaking Bad como acho que um patamar entre as 5 melhores séries de drama assim, né, da televisão americana já feita. Assim. Mas tu viu o final verdadeiro de Breaking Bad que eles liberaram depois, Marcelo? Sim, assisti depois que ele acorda lá. É, que o pai do Malcolm acorda e olha pra mãe do Malcolm e fala que teve um sonho muito estranho, que ele era um traficante. Não, muito bom. Eu tava assistindo Breaking Bad e eu parei porque não me desceu um episódio, aquele do Better Call Saul. É que você vê todo mundo falando, Walter é um monstro, o cara é fudidão, o Heisenberg é o cara. Não, isso é só o cara quer ser o maior traficante dos Estados Unidos. E cai em chantagem de um advogadozinho de merda, paga $80 mil pra tirar um viciado da cadeia, só porque ele é amiguinho. Cara, é muito incoerente. Então, não é. Eu caí assim, não quer saber? Depois assista essa merda. Então prepare-se que 2014 tem a série chamada Better Call Saul. É comédia. Eu vi a notícia esses dias, hoje, foi ontem. Ah, cara, eu sinceramente brochei com Breaking Bad. Nesse episódio eu larguei e não tenho pretensão de assistir nem tão cedo. Cara, mas aí eu não concordo com você. Eu não acho que é porque ele foi ridiculozinho nem nada, não. Na verdade, porque é uma construção de personagem que aí tem os fãs abestalhados que só querem ver o lado Heisenberg, o lado do cara que é fodão e tal. Mas o cara não é fodão, ele é um fudido, ele é um cagão, um covarde do caralho, que só mete o pé pelas mãos, faz tudo errado, mas quer ser o fodão, quer ser o grande chefão da máfia. Só que ele não faz nada certo. Ele nunca faz nada certo nessa série, tanto que a última temporada é exatamente focando nisso, tipo, tudo dá em merda porque ele nunca faz nada certo. Porque ele se acha o cara inteligente, um cara acima da média, um cara que pode tudo, mas só que ele só faz coisa errada. Ele sempre toma decisões erradas por conta do ego, por conta de se achar o fodão. Eu acho que a única coisa que em relação ao menino aí que ele tirou, o traficante, é porque eles são amigos, veio uma forma meio troncha de ser o filho dele. Mas aí é uma discussão com podcast que merece um podcast só pra ele. Então, como a gente estava num podcast sobre retrospectivas, e gostaria de talvez puxar alguma coisa que a gente possa colocar como um fenômeno do ano, alguma coisa que arrebentou, que pode ser de qualquer assunto, de qualquer tema. Por exemplo, eu queria falar pra mim, o fenômeno do ano, a coisa que pro bem ou pro mal, ou que muita gente já tá achando chato e tal, mas que todo mundo viu, todo mundo curtiu, todo mundo achou bacana, foi Porta dos Fundos. Eu acho que vale a pena a gente citar o sucesso que foi Porta dos Fundos esse ano. Assim, começou a estourar no passado, mas esse ano consolidou. Pô, pra caramba, assim, empalhou Porta dos Fundos pra tudo quanto é escritório, não tem algum local de trabalho que o pessoal não se junta pra ver Porta dos Fundos. Né? O meu. Você trabalha sozinho, Robinho. Você trabalha sozinho, porra. Eu trabalho sozinho e odeio Porta dos Fundos. Então no meu trabalho. Derruba ele aí, por favor. Não, uma coisa que eu vi esses dias é que o Porta dos Fundos, ano que vem, eles prometeram fazer algumas coisas, mas inovações e tal, criar histórias que vão ter continuidade, sabe? Tipo, não que vai mudar o quadro, eles vão criar novos quadros que vão ter continuidade pra passar outros dias e não sei o que. Até o especial de Natal deles vai passar num cinema lá no Rio e tal, só pra convidados, não sei o que. Aí eu vi uma galera malhando assim no Facebook, tá ligado? Tipo, nossa, tá traindo o movimento, e não sei o que, e bababá. Vão tudo tomar no cu, né, cara? Não, é pra começar, tipo, que movimento, né? Assim, vocês mudaram o quê? Seus hipócritas, fica tomando no cu. Tipo, não é como se eles tivessem parado de fazer humor e fosse começar a fazer terror, né? Cara? É, ou não, agora a gente, sei lá, vai fazer quadros do Zorra Total, sabe? Tipo, aí sim eu poderia dizer, mas, meu, vocês são jumentos, mas... Você tá maluco, Rominique? Não, você não pode estar falando isso. Cara, eu só vejo sketch de herói do Porta dos Fundos. Ainda dou uma risada de tipo... Não, eu vou concordar com o Rominique que as sketch, nem todas as sketch de herói são, assim, tipo, hilárias. Mas, cara, aquela do plano... Aquela é muito foda, aquela é muito boa, cara. Qual do plano? Que é como se fosse um episódio do seriado do Batman dos anos 60. Ah, esse é muito bom, cara. Cara, esse é muito bom. Isso é muito bom, isso é verdade. Super Gêmeos, o RH do Super Gêmeos também é muito bom, cara. O do RH é muito bom. Não, mas aí é que tá, tipo, por exemplo, esse do Super Gêmeos eu acho engraçado e tal. Mas o que eu me mato de rir é esse do plano, cara. Esse é o Rafael também, que é o melhor deles, cara. O Rafael Infante é o melhor pista ali. Eu gosto mais do que lida com as coisas mais que eu contato de religião. Eu acho um barato aquelas da cura. Não, religião normalmente são ótimos. Aquele da cura, sim, que Jesus tá curando, eu tô 100%. Aquela do Michelangelo com o bispo. Ah, esse é muito bom também. Sabe os que eu gosto, cara? Na verdade, sim, eu gosto de Porta dos Fundos, assim, em geral, assim. Geralmente, 90% dos vídeos eu curto pra caramba. Mas os que eu realmente gosto quando eles fazem alguma sketch que ela tem um final imprevisível, assim. Sim. Tipo aquele Fidelidade. Que ele começa sendo sobre uma coisa e daqui a pouco ele muda completamente e é uma coisa nada a ver, assim, tipo, ele não tem só a graça, mas... É, e aí vira um nonsense, assim, tipo, tu pensa, caralho, tipo, a história começa de um jeito e acaba de outro completamente diferente, sabe? Isso, quando tem esses vídeos, eu acho muito legal. A do suborno é completamente nonsense, assim, o final. Ela é muito boa. Nós precisamos ter que ver aqui, porque, né, pra tá procedendo uma forma em que haja um ganho mútuo aqui dentro. Né? Desculpa, eu não tô entendendo. Não, eu tô falando aqui pro seu marido que a gente tem que ver aqui pra ter uma corroboração entre nós. É, muito bom. Uma boa lembrança, assim. Independente da questão de gostar ou não gostar do Porta dos Fundos, assim, dá pra negar que eles, assim, ó, eles têm mudado a forma como se faz publicidade. Eu trabalho com publicidade, eu sei disso. E eles mudaram a forma como se faz o empreendimento na internet. Eles mostraram... Imagina, o Porta dos Fundos acho que foi o primeiro canal no mundo a atingir 1 milhão de espectadores em menos de um ano. 1 milhão de inscritos em menos de um ano. Se eu não me engano. E tem uma coisa que é impressionante no Porta dos Fundos, é o jeito que eles mudaram o jeito de fazer propaganda, né, cara? É só botar o Fábio Porchat e pronto, você tem uma propaganda. Oi, gente, eu tô aqui pra apresentar o meu novo smartphone. Aí você tá lá assistindo um vídeo do Porta dos Fundos e quer enviar uma mensagem ao mesmo tempo. O tem a função Keyslide pra você usar mais de um aplicativo ao mesmo tempo. Muito maneiro, né? Eu tenho uma do Netflix que eu acho muito boa, que é dessas que passam antes do YouTube. Você coloca um vídeo, aquela coisa irritante, mas que eles fizeram meio que na pegada Porta dos Fundos com o Bento Ribeiro, que ficou legal pra caramba também. É, sim. Aquelas 3, 2, 1, já dá pra passar essa propaganda. É. Não, é bem legal. O Porta dos Fundos, ele revolucionou, assim, muita coisa na internet, né, cara? Lógico que daí eu acho que, assim, não concordo com o Romerick, mas existe um negócio da saturação, né? Agora, Fábio Porchat no cinema todo mês com um filme de comédia ruim, né, é complicado. Mas eles mesmos tiram sarro da cara dele disso quando eles fizeram a cabeça do Fábio. Então, o cara disse, não, mas você não acha que é muita exposição e tal? Não, tem que fazer exposição, porque a gente tem que fazer campanha publicitária. Ah, e teve aquela do Gregório do Vivier. Eles mesmos satirizam isso, cara. Sim, e a do Gregório, que tinha feito a propaganda do Batavo grego, aí ele coloca como se fosse colocar iogurte grego pro cachorro lamber o pau dele. Sim! Bom, então já que o Modesto tá falando dos marcos, né, do ano, assim, vamos seguir e ver quem mais tem algum marco aí pra dizer. Rome, tem algum marco aí? Oi, meu nome é Marcos, tudo bem? Cara, eu tenho a memória péssima pra lembrar o que aconteceu meses atrás, então... O grande marco da minha vida nesse momento foi ter pego uma mulher que tem 1,90. O outro foi ter pego a menina que nasceu na Transilvânia. Então, são os marcos que eu gostaria de deixar registrado de 2013. Duas perguntas bem basicazinhas. A primeira, sobre a primeira mulher. Na horizontal é tudo igual? E segundo, a mulher da Transilvânia chupa bem, né? Sobre a mulher da Transilvânia, enfiou a estaca? Para todas as perguntas, a resposta é sim. Pô, isso foi realmente foda, cara. Pegar uma guria da Transilvânia, eu acho que é... Sobre a mulher de 1,90. Era mulher? Sim. Bah, o pior é que era porque o Romanique me mostrou a foto da... Da é, moça. Mas você viu a foto? Ela estava nua? Não, mas, pô, tudo bem que aqui na cidade tem realmente uns traveco que é realmente difícil de dizer se é mulher ou não, mas... Não fala isso que o Modeste pega o primeiro ônibus para o Caxias do Sul. Eu vi uma nesse sábado, velho, que se ela dá bola para mim, eu ando da rua de mão dada, beijo na boca, parece meu pai. Cara. Não, cara, mas hoje mesmo eu tava, eu e o guri que trabalha lá comigo, a gente saindo, né, depois do expediente, assim, a gente passou por duas mulheres, a gente olhou para elas e se olhou assim, mas eram travecos? Mas, tipo, a gente não sabe até agora. Não sei se eram ou não, assim. Mas se eram travecos, eram bonitos pra caralho, sabe? Se era tipo... homem, era um homem lindo, né? Se era um homem, eram homens lindos, cara. Isso vai pegar muito mal, meu Deus. Ah, tudo bem. Eu não tenho problema com isso. Eu não tenho problemas com a minha sexualidade. Mãe, eu sou heterossexual. Eu sou hétero. Isso são as suas más companhias. Eu sou assim, eu gosto de mulher. Eu não criei filho meu pra isso. Eu acho que ele vai ser difícil bater o homem nesse marco do ano. Nem Porta dos Fundos bate não, com esse. Mas a gente nunca criança. Consegue ganhar do homem em nada. É foda, né, cara? É difícil. Ele realmente. É tipo o Silvio Santos no Troféu Imprensa. Não tem como. Eu não tô nem competindo com o Romini, cara. Não quero. Mas já que tá todo mundo quietinho, falando de marcos, de coisas que marcaram o ano... Eu tinha mais um pra citar, que é rapidinho, que é coisa porca, que simplesmente o maior fenômeno do entretenimento, não só no ano, mas até hoje, que é o GTA V, o jogo que mais vendeu mais rápido ever, assim, o jogo mais vendido de todos até hoje. Foi um fenômeno, foi um troço que, de repente, no Instagram e no Facebook só se falava de GTA V, era a galera correndo atrás de GTA V, quem comprou já estava postando foto. O jogo que fez o mercado de videogame passar ainda mais no mercado de cinema, assim. Foi 3 bilhões de dólares em um dia. Tu jogou isso aí? Eu tenho, fechei e sou viciado. Eu não consigo parar de jogar esse jogo. Mas é legal essa porra? É muito bom, cara. Eu tô com muita vontade de jogar. São três personagens que você joga e você vai alternando entre eles. Mas a questão não é isso. A questão é a história muito bem feita, muito bem contada. Os personagens são carismáticos. Você se importa com os personagens. Bom, um dos personagens que você joga é um ex-ladrão de banco que tem uma família louca. Um filho maconheiro, uma filha puta e uma mulher que tá chifrando ele, cara. É porque assim, eu nunca joguei o joguinho. Sempre quando eu jogava GTA, eu só ficava correndo pela rua, dando porrada nas pessoas, roubando os carros e jogando na ponte, sabe? Nunca joguei assim, de verdade. Cara, você vai apirar na história, cara. Eu acho que a única história em videogame melhor que a de GTA V também é da Rockstar, que é o Red Dead Redemption, mas isso já é 2010, 2011. A história é muito boa, não tem como bater, cara, sabe? De história, é o melhor jogo feito até agora, assim, disparado. O Trevor, que é um dos personagens lá, é um redneck loucão, furtado, daí tem um negão gangsta, e tem esse cara que é o Michael, que era assaltante de banco regenerado, e que é obrigado a voltar à vida do crime. É um jogaço, é muito bom, cara, não tem o que falar, cara. Valeu toda a espera, valeu tudo que foi vendido, ainda tem que vender muito mais do que merece. Bom, feliz por você. Que merda, hein? Não, é que eu não jogo videogame, né, cara, pra mim. Eu tô com muita vontade de jogar esse GTA V, cara. Eu assistia na Band dizendo que o GTA V é responsável por matar por pessoas matarem e roubarem. Então eu não vou jogar esse videogame. Ah, verdade. Ah, pelo amor de Deus. É que nem futebol. Aí, ó, essas brigas ali nos estádios, gente, com a cabeça, é esporte incentivando a violência. Vocês vão falar da Fanáticos mesmo, da minha torcida? Sim, claro. Tu que era de torcida organizada ainda, tu tava lá no meio chutando com a cabeça de gente desmaiada. Não tô falando desse jogo, tô falando há 10 anos atrás. Antigamente eu fazia essas mesmas coisas. E a polícia faz uma operação agora de manhã no Paraná, em Santa Catarina e no Rio, para prender torcedores do Atlético Paranaense. 5 pessoas já foram presas. Vamos então ter as informações ao vivo de Curitiba com o repórter Marcelo Rocha. Bom dia, Marcelo. Mora, tem algum marco aí que tu acha que é interessante comentar? Morreu gente pra caralho esse ano, né? Morreu o Betado Charlie Brown Jr., né? Morreu o guri do Glee lá, queima com o Mandela, e uma galera deu baixo esse ano, hein? É, o Mandela, eu acho que é realmente um... Porque, tipo assim, ah, caguei pro Chorão, né, cara? Agora o Mandela, porra, o Mandela foi o cara que moldou a história, né, cara? Independente do que se possa falar, né, cara? Então, eu não sei se eu não sei se dá pra dizer que é uma perda, porque, tipo assim, porra, ele fez pra caralho, né, cara? Então, ele já tava com 95 anos, né? Já tava com 90 e pouco, então, tipo, não é como se fosse, nossa, que grande perda. É óbvio que é foda o cara morrer e tal, mas, pô, eventualmente ele tem que morrer, né, cara? Mas eu acho que a morte dele é, com certeza, um marco, né? Um fim de um momento, assim, né, cara? Não, é isso. 2013 foi um ano meio chato, um condicionado muito interessante, então morreu gente pra casa. Teve um furacão na Filipina. Teve. Né? Morreu gente lá também. O Obama tomou a comida de rabo da mulher dele porque ele ficou se engraçando com a primeira-ministra da Dinamarca. Foi. E tem uns caras que vivem apresentação no podcast que estão gravando, estão respondendo perguntas no SQFM. Brasil! Tem uns caras que vêm tá prestando atenção, ó. Tanto que ele não tá prestando atenção que ele nem ouviu, né, Rafael? Tá respondendo pergunta, né? Que é cheio, meu filho da mãe. Claro, vocês estão falando de jogo e de sei lá mais o que. Eu falei de morte. Morte é interessante. Não, eu passei por morte na família esse fim de semana, então definitivamente. Não é algo interessante. Aí é trash. Claro que tem pessoas que se a gente perdeu como Lou Reed e tal, que é um cara. Sabe quem mais morreu também esse ano? Emílio Santiago, cara. Puta, Emílio! Ô, sério? Porra! Emílio Santiago morreu esse ano. Morreu. James Gandolfini. O Soprano lá, o Tony Soprano. Ah, o Soprano foi esse ano, cara. O Tony Soprano. Quem mais que morreu esse ano? Dominguinhos morreu esse ano, ó. Dominguinhos. Alguém do forró tinha morrido, isso foi. Ô, gente, Norma Bengel morreu esse ano também, a dona Deise. Isso é verdade. A Rússia é tão foda que o meteoro cai na Rússia, todo mundo filma e ele não chega a tocar no solo da Rússia. Ele explode. Ah, antes. Isso é verdade, cara. Isso foi um. Foi esse ano que caiu os meteoros, foi ano passado. Fevereiro. Isso foi um marco mesmo, porque depois disso toda a população imbecil, qualquer coisa que acontecia, meu Deus, vai cair um meteoro aqui, hein? Qualquer luzinha no céu era um meteoro que ia cair e matar todo mundo. É, só que na mesma semana, não sei se você lembra, no outro dia teve a passagem de um meteoro realmente grande, mais próximo da história da Terra. Sim. Controlado pela NASA. A NASA depois descobriu que ela já estava em cima do planeta. Mas, cara, isso acontece todo dia, cara. Mas esse ia ser para o tamanho dos dinossauros, assim. Sim, mas ele ia passar perto da Terra. Aliás, passou perto da Terra, né? Não ia cair, né? Tanto que não caiu, né? Tanto que ele não morreu. Então, teve outra coisa que agora, assim, o fenômeno da vez, o bordão da vez, que é o do poderoso Castiga do Tony. Mais ou menos. Mortes à parte, Marcelo, quer dizer aí algum marco do ano, da tua vida, da sua existência, do tempo, espaço? Sim, na minha vida de marco foi ter condição de ter dinheiro de viajar para conhecer Rio, São Paulo e Belo Horizonte, participar do FIC e conhecer algumas pessoas do Areva além do Romani, que eu já tinha conhecido. Somente... É verdade, cara. Você não conheceu o Marcelo? Pois é, eu conheci o Romani, conheci o Rafael. Olha como o Romani cagou pro Rafael, né? Você falou mais cedo aqui no podcast que eu tive um date domingo passado com. É verdade. Ah, e o Carlos Vereza viu o Marco, né? O Carlos Vereza fotografou um OVNI. Que maravilha, obrigado. Mas que privilégio. Que privilégio. Ah, que privilégio. Harmoniza. Retrospectiva 2013. Ha! Puxando o que o Marcelo tava falando, eu acho que também, pessoalmente falando, esse ano pra mim foi do caralho, assim, tirando agora acontecimentos recentes, que eu tive tragédias na família, assim, mas se for considerar o ano como um todo, assim, meu ano foi excelente, assim. Foi realmente muito, muito, muito bom. Mas pra mim, eu acho que o auge foi ter podido ir no FIC. E não só isso, mas ter feito várias coisas no FIC, assim. No FIC eu mediei painel, no FIC eu tive lançamento, de pré-lançamento, pelo menos de projeto que eu tô envolvido, né? Que é o projeto do Balbi comigo. Conhecer o pessoal do Areva, ter trocado uma ideia com o George Pérez, ainda que tenha sido, sei lá, 10 segundos, assim, 15 segundos, ter viajado pra uma outra cidade e ter conhecido pessoas que eu queria ter conhecido pessoalmente, né, e tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o pessoal da Rev e outros amigos virtuais que eu conheci, né, ao longo dos anos e tal, foi um marco, assim, e dá pra dizer que o FIC também foi um marco, pelo menos em termos do quadrinho, assim, brasileiro, porque aconteceu muita coisa legal nesse FIC, assim, muitos momentos que, pô, Quem tava lá não se arrependeu de ter ido pra lá, o que é que tenha acontecido, assim. Aconteceu algumas coisas meio ruins, assim, pra pessoas em particular, assim. Pessoas que foram assaltadas e perderam tudo que tinham conseguido ganhar lá de quadrinhos que venderam e tal. Aconteceu uma outra coisa meio chata, assim. Num geral, assim, foi inesquecível pra todo mundo, assim. Pra ter uma ideia, todo mundo... Eu voltei pra casa, cheguei na segunda-feira. Terço, quarto, eu não consegui trabalhar direito, assim. Eu ainda tava com aquela adrenalina do FIC, assim. Todo mundo com quem eu conversei tava, né, na mesma, assim. Tipo, voltou e ainda ficou um tempo nessa adrenalina, assim. Como se o FIC ainda não tivesse saído do cara, assim. Esse é o nível em que, do impacto que o FIC teve em quem foi esse ano. Então, realmente foi bem bacana. É o que eu digo, né? A partir de agora eu trabalho pra poder ter dinheiro pra que eu fique. Não mais nada, né? É, mais ou menos. Mas, um marco também que a gente pode falar do FIC, que foi, assim, uma coisa que repercutiu muito lá, foi como cresceu o mercado de HQ independente no Brasil. E, assim, como tá tendo espaço, o pessoal tá conseguindo batalhar seu espaço no Catarse, em blogs como o nosso mesmo, a gente dá dica ao pessoal, sempre dando estoque. Mas, assim, uma das coisas que impulsionou muito essa cena independente de HQ no Brasil foi a iniciativa Graphic MSP, eu acho. Porque colocou na boca de todo mundo, colocou na mão de todo mundo autores como Danilo Beirute, que muita gente conhecia, Vitor Cafag, que muita gente não conhecia, o Gustavo Duarte, que muita gente conhecia, o Chico, que muita gente conhecia. Então as pessoas começaram a correr atrás de quem eram esses caras que fizeram um trabalho tão bom na Graphic MSP. Então muito tem a ver dessa ascensão do quadrinho independente ao sucesso da Graphic MSP, ao Sidney Guzman, tudo quanto é canto, fazendo palestra, pô, falando tudo que ele falou na FIC, que eu já tinha dito aqui na Gibicon em Curitiba, o engraçado não estava aqui, mas na FIC foi um evento, assim. Muito do que está acontecendo com o quadrinho nacional independente tem a ver com o que aconteceu com o Graphic MSP. É, na verdade eu acho que é uma consolidação, na verdade, porque o próprio quadrinho, o próprio mercado de quadrinho nacional, ele virou, o mercado de quadrinho nacional é um mercado independente, e ele tem nos últimos 10 anos ido nessa vibe, né, e ainda antes das Graphic MSP, o Maurício de Souza Produções, principalmente o Sidão, estavam entrando nessa de mostrar quadrinistas independentes já com os MSP 50, né, cara, sei lá, 4, 5 anos atrás. O leitor já tá amadurecido o suficiente para saber que tem quadrinho na banca, e com os gráficos MSP eles passaram a olhar, tá, tem quadrinho na banca e tem coisa de qualidade, então eu vou procurar esses, sim, caras aí. Mas, por exemplo, o que abriu espaço para sair Valente agora na fase da banca é justamente o gráfico MSP. Ah, com certeza, mas aí tu tá falando coisas pros autores individualmente. Na prática, não mudou muito fora pros próprios autores que participaram do gráfico MSP. MSP fez com todas essas iniciativas, os MSP 50, mais 50, 950 e as Graphic MSP, foi justamente, isso eu concordo, abrir a cabeça do leitor da Turma da Mônica, de que existia mais coisas além da Turma da Mônica, daquele leitor que tinha parado de ler Turma da Mônica porque já não era mais criança e porque não tinha filho ou porque por qualquer outro motivo, percebeu, não, peraí, ainda tem coisa pra mim, não é só pra criança. Eu vou além, assim, da questão. Eu não acho que seja uma coisa só para os autores que participaram. Eu acho que a longo prazo, dentro das suas possibilidades, dentro das condições que o Brasil tem e tal, o selo gráfico MSP, para mim, é a Vertigo do Brasil. Eu acho que ela vai ser, a longo prazo, bem longo prazo, médio com longo prazo, essa formatação do que seria uma Vertigo, que é uma linha dentro do mercado, de uma empresa de mercado comercial, voltado para uma questão mais autoral, um espaço para vários autores, e eu ainda acho que daqui a uns 5 anos vai ter uma revista, sei lá, mensal ou bimestral, que não vai ser ligada a Maurício de Souza, vai ser ligada a trabalhos solos dos autores. Eu acho que ainda é meio cedo para dizer, né, mas a tendência sugere realmente isso, até porque as próximas MSP vão ser com outros autores também, independentes. Seria muito foda. eu acho que as graphics MSP, elas são uma porta pra isso acontecer, cara. Pra agora serem versões dos personagens do Maurício, mas futuramente personagens originais, tramas originais dos autores, cara. Virar o selo mesmo. É, eu falo isso baseado na Argentina, porque na Argentina Fierro começou assim. Fierro é uma revista que começou pequena, começou como um espaçozinho pequeno e se consolidou como uma revista do lançamento de novos autores e de trabalhos autorais. E aí já está muito décadas. Assim, o mercado brasileiro é muito próximo, está se formando muito próximo do que o mercado argentino foi formado. Então, o que aconteceu lá, sei lá, há 20, 30 anos, está começando a acontecer agora aqui. Então, acho que mais uns 15, 20 anos vai estar fazendo exatamente isso que eu falei. Só que vai demorar, é um longo prazo, né? Uns 15, 20 anos pra isso, acho. Porque as coisas acontecem muito rápido hoje em dia, né? Não, e depois mas também tem a questão, tipo assim, a Fierro, na verdade, é uma revista de antologia, né? Se a gente for pegar as gráficas MSP, por exemplo, ela é mais análoga ao que se faz nos Estados Unidos, que é, por exemplo, pegar uma compilação, um álbum de histórias do, sei lá, do Batman desenhadas por artistas independentes ou coisa do tipo. Basicamente isso que o MSP tem feito. É claro que isso é uma puta de uma janela, uma puta de uma vitrine para os autores independentes, né, cara? O que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, isso para mim é, tanto ele ajuda o mercado, quanto ele é um reflexo do que já tá acontecendo com o mercado. Só foi possível fazer isso porque o mercado independente já tava crescendo, o mercado independente já tava se adaptando à forma como as coisas funcionam no Brasil. Uma coisa que a gente tem que lembrar também é que os quadrinhos não estão mais na banca, os quadrinhos brasileiros. Os quadrinhos brasileiros estão nas livrarias. Embora as gráficas do MSP também estão indo para livraria e tal, os autores independentes, o pessoal só vai... As histórias que não são das gráficas do MSP ou do MSP 950 e tal, as obras independentes desses autores vão estar fora das livrarias. Desculpa, fora das bancas, não tá nas livrarias. Agora o Valente eu não sei, o Valente deve estar nas bancas. Mas é exceção, né? Porque é livro de tiros e tal, enfim. Né? Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, mas enfim. Bebês foi. Aliás, falando em quadrinhos, esse foi o ano que eu acho que eu mais gastei em quadrinho em menos obra. Porque o que eu comprei de encadenado, capa dura esse ano, puta que pariu. Tudo saiu. Reino da Manhã, Grandes Astros Superman, não sei, tudo. Nossa, comprei coisa demais. Então, aproveitando, o Modesto já diz aí o teu pra gente encerrar. Os HQs desse ano que a gente leu. Então, já aproveita e já diz uma aí que tu leu esse ano que tu recomenda. Então, eu recomendo todo mundo fazer o que eu tô fazendo, de correr atrás da coleção da Salvati, que agora tá indo pra nona edição, que é um encadernado que vem agora, é uma série quinzenal da Salvati, junto com a Panini, que tá saindo as maiores histórias da Marvel, segundo eles, né? Estão saindo coisas bem interessantes, por exemplo, saiu Thor, que era o Despertar dos Deuses, saiu Marvels encadernado, saiu o Último Caçador de Kraven encadernado, capa dura, e por R$29,90 cada uma delas. Tá na nona edição agora, tá saindo Guerras Secretas, não a Guerras Secretas antigona, aquela do Nick Fury selecionando alguns heróis para invadir a Latvéria, para derrubar o governo da Latvéria. É uma história bem bacana, tá saindo agora. E pelo preço, assim, pelo acabamento, a qualidade do material é muito bom por R$29,90. Vale muito a pena, eu tô fazendo a coleção, recomendo todo mundo faça. E tem o que vai sair, né? O que já tá confirmado que vai sair é o Planeta Hulk inteiro, vai sair nessa coleção. Vai sair o Guerras Secretas Antigas, vai sair Guerra Civil, vai sair Invasão Secreta, vai sair o Demolidor, Born Again, como é que é? O Demolidor do Frank Miller de Dima do Shelley, como é que é mesmo? Queda de Murdock. Queda de Murdock. Estão saindo todos os grandes clássicos da Marvel, assim, vão sair a Saga da Fênix. Porra, quem não tá acompanhando, corre atrás. O problema é o seguinte, oficialmente, pelo editor Salvati, só sai Rio, São Paulo e Paraíba. Opa! Então, eu nossa, tô mas aqui. Que estranho, só três capitais. E mais estranho, a Paraíba tá nessa lista. E eu tô comprando aqui em Curitiba pela Livraria Cultura, que é o único lugar de Curitiba que tem, que eles pegam de fora. Então se você tem oportunidade, vá atrás. Quem não consegue, vai no site da Livraria Cultura que tem. Vale a pena. É, eu ia dizer, né? Qualquer coisa, compre online. Hoje em dia eu não compro quase nada em loja, cara. A Salvati não vende online. No supermercado, mas eu vou... A distribuição da Salvati é muito ruim. Então nem online eles vendem, eles não fazem assinatura, nada. Então eu tenho que comprar na loja da Livraria Cultura online, cara. É, tanto que o dono da Comic Shop aqui, um dos donos de uma Comic Shop que tem aqui, ele importa, cara, pra outros estados aí. Principalmente aqui na região Nordeste, que não chega, né? Então, muita gente de Natal, Recife e outros estados além, entra em contato com ele via internet e manda. ele pedir e enviar, porque não chega, então... É, não, quando eu falo comprar online, eu falo comprar na Cultura mesmo. 99% dos livros e das HQs que eu compro hoje em dia é direto no site da Cultura. E, pô, e a Cultura bem que podia nos patrocinar, né, porque a gente tá... Bem podia, entrar em contrato com ela, ela patrocina. Viraria que se alguém da Livraria Cultura estiver ouvindo, tipo, né... Gente, eu esqueci de uma coisa muito importante. Eu representei o Oreva... Numa palestra do Dia da Toalha na Livraria Cultura. E não falou nada com ninguém lá, imagina. Claro, não, puta, sobre isso não, esqueci. Porra, modeste. Mas até autógrafo dei, velho, não pode. Tava dando autógrafo na Livraria Cultura e não foi pedir patrocínio pro Oreva. Tamo arrumado, velho. Tamo arrumado de comercial, hein. Marcelo, o que que tu sugere aí de HQ que tu leu? Não precisa ser HQ, pode ser livro também. Eu vou falar de um HQ, porque eu tenho comprei muita HQ, mas não li boa parte delas, ainda tá guardada pra ler ano que vem. Então, uma HQ que eu vou indicar, eu não lembro agora o nome do autor direito, mas eu acho que é Steven T. Siegel, é um pássaro, que saiu pela New Pop. Se não me engano, acho que é da linha Vertigo, da DC, que é a história de quando ele foi convidado para escrever uma história do Superman. E no mesmo período ele tava tendo uns problemas, se não me engano o pai dele tava sumido, e aí ele tinha que descobrir onde é que tava o pai, ele tava casado, tava tentando rever se queria mesmo fazer uma história do Superman ou não e tal. Então é um livro sobre o processo criativo da história do Superman e de como ele tava lidando na vida dele naquele momento. Então para quem gosta de escrever, quem pensa em escrever história em quadrinhos, ou quem pensa em escrever literatura mesmo, normal, sem ser quadrinhos, é uma história muito boa. A arte também é muito legal. Ela é feita pelo Ted Christensen. Ela é uma arte muito bonita também, muito legal. Eu não li a fase do Steven T. Siegel, que no Superman, meu amigo meu disse que achei curioso porque ele escreveu esse cadernado tão legal sobre o processo criativo e disse que a história que ele escreveu no Superman é uma merda. Eu não li, eu não sei como é a história. Se não me engano, é uma história que tem uma filha do Superman, uma Supergirl do futuro, que diz que é a filha dele, da Lois Lane, e não sei o que, e tarará, então as viagens. Mas eu recomendo a história, acho que é uma história muito boa. Pra quem gosta de quadrinhos, pra quem gosta de literatura e gosta de escrever, eu acho uma muito boa pra se ver. Leu alguma coisa esse ano, Moran? Não, porque eu vou citar Alan Moore, quadrinhos é coisa de criança, quem lê com mais de 30 anos é retardado, tenho dito. Foi o marco esse ano, foi o Alan Moore falar isso. Que filha da puta. Homem, tem uma coisa que tu lê esse ano bacana? Cara, tem um monte de coisa. Já falaram bastante, selo da FMSP, mas, cara, pra mim foi a grata surpresa desse ano na parte de quadrinhos. O Astronauta, cara, já era fã do Danilo. Desde a época do Necronauta, né? Magnatar. É a melhor dupla do Brasil, que é o Danilo e a Cris. Cara, os dois fizeram, assim, acho que o trabalho da vida deles até o momento. Incrível a qualidade do quadrinho. E aí depois você pega o Turma da Mônica Laços, cara, Vitor e a Lu, eles também, acho que fizeram o trabalho da vida deles nesse quadrinho, porque o quadrinho você dá risada em vários momentos, você sente nostalgia, você sente meio angustiado, você quer chorar no final do quadrinho, é muito bom. Pavor Espacial é engraçadíssimo, não tem outra palavra para falar, além de ser engraçado e com muita referência à cultura pop. O Piteco, infelizmente, eu ainda não li, eu ganhei de presente, mas eu tive que viajar e acabei deixando ele em casa. É sensacional, cara, é muito bom. É, todo mundo tá falando super bem dele, eu acredito que vai ser outra grata surpresa. Tá na dúvida se compra ou não, corre, compra tudo capa dura, vale muito a pena. Por diversos, cada um tem seu brilho no que tange a HQ. Não dá pra eleger o melhor. Eu tenho o meu favorito, é difícil falar, porque eu gosto do Danilo e da Cris, eles tiveram um excelente trabalho nela. Mas o Vitor e a Lu conseguiram fazer uma HQ assim que te emociona. Outra HQ que eu queria falar, do Day Tripper, do Moon e do Bar. Cara, essa HQ é fenomenal. Acho que é uma das melhores HQs brasileiras, com uma dupla de criação brasileira, que já fizeram. Leia. Eu também li esse ano, coincidentemente, li Tripper. Rafael não gosta não do Burma. Não, mas sabe que... Não, eu não gostei, não gostava dos 10 pãezinhos, 5 pãezinhos, sei lá quantos pãezinhos lá. Eu realmente não achava legal, assim. Agora, nossa, Day Tripper é um trabalho totalmente diferente. Totalmente diferente, muito mais maduro, muito mais emocionalmente complexo, assim, então, e muito criativo. Muito criativo mesmo. Realmente vale a pena. Muitos dos meus amigos que leram, eles falaram que choraram, assim, ao terminar de ler. Disse que passou um ninja cortador de cebola na minha frente. Não chorei, mas escorreu lágrimas. Você tá falando com pitbicha, P de pansexual, com P de predador. A gente pega, mata e come, entendeu? Eu queria falar do Inescrito, que é a série que tá saindo pela Vertigo. Tá indo pro quinto volume. Cara, série sensacional. Ela brinca de ser um plágio lá do Neil Gaiman. Qual que é o nome do personagem dele? O Harry Potter copiou. Dos Livros da Magia, que é o... O Timothy Hunt. Então, o Inescrito brinca de ser uma cópia do Tim Hunter e do Harry Potter. Ele conta são duas histórias correndo em paralelo e acaba sendo a mesma história. O personagem, ele é o Tim Hunter, basicamente, só que ele também existe no mundo real, e aí explica um pouco da gênese dele e o vilão dele, o que ele tá querendo fazer. Ao mesmo tempo que ele copia o personagem, ele dá uma nova perspectiva de uso desse personagem. Então é muito bom o Inescrito. E por último, um quadrinho que eu li só o primeiro, mas também é fenomenal, é o Luxúria, Casa Nova, que também é colorido pela Cris. É um quadrinho da Marvel, saiu pela Panini mais ou menos no meio do ano, encadernado. Trama com viagem no tempo e conspirações, e ele é todo debochado. A arte é bem, bem singular, e a Cris está mandando muito bem na colorização do quadrinho. Eu vou falar rapidinho de uma série que eu não comentei antes. Quem tem Netflix vai poder assistir, mas eu recomendo que assistam as outras temporadas primeiro, que é Arrested Development. Eu vi muita crítica sobre essa última temporada, porque acontece o seguinte: Arrested Development foi uma série que durou 3 temporadas, acabou. 7 anos depois, resolveram fazer uma nova temporada no Netflix, com 15 episódios, onde esses 15 episódios, na verdade, é uma história só que acontece ao mesmo tempo. Provavelmente muita gente não gostou, porque ela exige muito esforço do telespectador, mas eu, pra mim, ela é tão genial quanto as temporadas originais, assim. A Arrested Development já é uma série que não é pra qualquer tipo de público, assim. Ela tem muita piada autorreferencial, ela tem muita piada referência aos atores, a coisas que os atores fizeram em outras épocas. Muito da crítica da série vai disso, de seu humor, de referências às vezes muito fechadas, assim. Mas eu particularmente acho provavelmente a série mais genial que eu já assisti na minha vida, assim. Mais até que Seinfeld, embora eu ache Seinfeld mais engraçado, eu acho Arrested Development bem mais inteligente do que Seinfeld. Quem assistia as outras temporadas ou assistiu as outras temporadas e gostou da série, recomendo que estiverem em Netflix, que assistam ou procurem online de outras formas alternativas. Essa quinta temporada, não, essa quarta temporada, é realmente bem legal e bem no mesmo estilo, bem bizarra, bem no estilo da série original. E de HQ ou livro, esse foi o ano em que eu praticamente não li nada de HQ. E livro, praticamente li só livro acadêmico, assim. Posso citar rapidinho a adaptação do Eu Sou a Lenda, que me surpreendi por ela ser bem fiel ao livro. Pra quem não leu o livro, estiver passando por livraria e ver a HQ, vale a pena comprar a HQ, porque ela é bem parecida. Eu vou endossar o que o Home falou das gráficas do MSP, que são muito boas, que estão entre as raras coisas de quadrinhos que eu li esse ano. Falada do Piteco, que é muito boa. Realmente, pra mim, eu suspeito pra falar, como o homem falou, cada um vai ter suas preferidas, assim. Tem gente que prefere Laços, por exemplo. Pra mim, a do Piteco foi simplesmente sensacional, assim. Sensacional, assim. E eu falo como alguém que declaradamente não é fã da Turma da Mônica, não lia a Turma da Mônica quando era criança. Realmente, as gráficas do MSP foram histórias que me pegaram, assim. Então, recomendo demais, assim. Alguém quer dizer alguma coisa que espera? Uma coisa que espera pro ano que vem? Que tá esperando muito, assim. Então, dinheiro. Além de dinheiro. Bom, esse ano eu encerrei várias coisas na minha vida. Semana passada eu pedi demissão do meu emprego. Eu arranjei outro trabalho bem mais legal, numa área que eu sou muito mais interessado. Por conta disso, eu vou parar de viajar, terei tempo pra ver meus amigos, família, pra namorar. Eu também fiquei solteiro. Então, foi no finalzinho do ano, eu encerrei vários ciclos, decidi ano que vem fazer um mestrado também em engenharia. E eu tô bem empolgado pro ano que vem com essas mudanças de status, né? Vários status para trás para começar o 2014 tudo novo. eu vou mudar de casa, vou mudar de emprego, vou mudar de sexo? Não, de sexo não. De sexo eu tô bem feliz com o meu. Bom, se você não tivesse, eu estaria, né? Não, eu vou mudar de, como posso falar, de vida social, cara. Eu não tinha vida social, basicamente. Dependia de uma agenda de trabalho para poder saber se eu ia poder sair com uma menina ou com meus amigos, ou se ia estar no aniversário da minha mãe, por exemplo. Esse 2014 vai ser bem, bem diferente dos últimos 3 anos da minha vida. Então, tô muito empolgado com isso. Eu quero ver se eu faço a minha operação. Mudança de sexo, né? É, a mudança de sexo fica por conta do Modesto. Bom, só se vão cortar meu pau junto com o meu estômago, que até agora era só o meu estômago. Então, você vai deixar de ser gordo e vai poder ser homem. Vai fazer pelo SUS? Não, particularmente. Ah, não, então acho que não há esse perigo. E tu, mora além de dinheiro? Espera mais alguma coisa? A única coisa que eu quero na vida é dinheiro. Mas assim, não pelo meu próprio esforço, assim. Eu queria ganhar dinheiro fácil que caísse do céu. Também. Sim, porque dinheiro com o próprio esforço todo mundo consegue, né, cara? Sim. Então é isso que o cara quer. Nem todo mundo. Não, quem trabalha não consegue, com certeza, né? Não, quem trabalha, quem trabalha não tem dinheiro para ganhar, não tem tempo para ganhar dinheiro. Não, mas com seu esforço, muito ou pouco, você ganha dinheiro, né? Pode ser. Sim, mas é que tá. A quantidade de dinheiro que eu quero, eu nunca vou ganhar por esforço. Você pode ser prostituta, é um esforço. Não estão querendo de graça, vão querer pagando. Mulheres solteiras aí do ouvintes do Areva, saibam que o Moura tá open for business. Tá catando papel na ventaninha. Ah, tá pegando até resfriado, rapaz. É, não tá fácil pra ninguém, não. E vou dizer, quando o Romeric fala que não tá fácil pra ninguém, é porque o negócio tá feio. Cara, ele imagina pra nós, né, cara? Não, ano que vem vai ser maroto, ano que vem vai ser legal, eu terei tempo pra dar atenção às minhas mulheres. Meu Deus! Tá, fala aí, Marcelo. Primeiramente, eu queria dizer que eu não citei dois filmes que eu queria citar, quer dizer, um filme e uma série. Um filme que era o Gravidade, que foi que eu fiz a piada lá no início, e eu ia acabar terminando sem citar ele. Pra mim é um dos melhores filmes do ano, então assistam, quem não assistiu ainda, quando sair em DVD ou o que for, porque vale a pena. E um seriado que eu queria citar era o Hannibal, que eu não dava nada pela série, a série é muito boa, a série é muito legal e mostra outra visão do personagem lá do Hannibal Lecter. Sobre o ano que vem, sim, eu pretendo, na verdade, quando eu tô gravando esse podcast, acho que foi o dia que eu terminei o rascunhão da minha dissertação, tipo, terminei com considerações finais e tudo. Falta agora só corrigir, acrescentar algumas coisas e tal. Um monte de gente da minha turma querendo me matar por fazendo que eu tô fazendo inveja, que eu terminei primeiro que todo mundo. E ano que vem eu queria fazer queria sair de casa, fazer seleção de doutorado e passar e ir embora pro outro estado, porque aqui já deu. Bom, então eu vou manter simples e dizer que o que eu espero ano que vem é o Cosmos, a nova versão que vai ser apresentada pelo Neil deGrasse Tyson. Era isso, espero que vocês tenham gostado desse podcast aqui. Eu não sei quem dos ouvintes comemora o Natal, essas coisas assim. Quem ouve o Areva sabe que eu não comemoro essas baboseiras, mas ainda assim, eu desejo a todos, e imagino que falo pros meus colegas de mesa, que desejamos a todos Feliz Natal, que aproveitem bem o Natal com seus entes queridos, com seus amigos, com quem quer que vocês vão passar, ou sozinhos. Passarem sozinhos não significa que vocês não possam aproveitar. O Moura, por exemplo, já ficou preso em Caxias do Sul sozinho no Natal. Foi, mas ainda assim eu comemorei, fui pro, como é que é o nome do clube que tem ali no centro? O Recreio Juventude? Juventude, é isso aí. É. Porra, foi bem, cara, passou o Natal bem. Ali é coisa de elite, ali. Sim, eu tava no camarote, o rei do camarote. É. Não é porque talvez você vá passar sozinho o Natal ou o Ano Novo que necessariamente ele tem que ser ruim. Faça ele ser bom, né? Só não faça que nem o Marcelo, que ficava encostado com a cabecinha no vidro, assim, olhando os fogos e dizendo Feliz Ano Novo pra mim. Não, esse ano eu já bati o martelo, vou pra casa de uns amigos em outra cidade. Vai pra casa do Romenick, né? Aceitou o convite do Romenick. Vai pro sítio da orgia. É, sem sexo não fica, né? Pelo menos isso. Tem que seja com o Romenick. Exatamente. Não. Aí não rola mesmo. Vocês já têm planos pra Natal e Ano Novo? Sim. É, como eu falei, Natal provavelmente tá em casa com a família, porque meio que já virou tradição. Ano Novo eu vou pra uma outra cidade aqui perto. Meio que já virou tradição uns 2000 anos, passando Natal pra Não, eu já passei Natal fora de casa já. quando era minha fase. Eu também, em Caxias, do Clube de Juventude, só assim. Mas eu não vou pra casa de um amigo, dos amigos lá em outra cidade. E é isso, beber, conversar besteira e só. Então imagine o meu caso, que vou estar em dieta rigorosa após a cirurgia, no Natal e Ano Novo, né? Porque todo mundo tá comendo pra caralho, bebendo pra caralho, e eu lá comendo salada. Tá, mas tu já tá marcada a tua cirurgia, então? Pré-marcada pra 10 de janeiro. Ah, bom. Que homem deve fazer dia 14 de janeiro. Trabalho. Dois amigos meus vão fazer cirurgia do estômago ao mesmo tempo, que legal. Que coisa, super legal. E o homem já sabe o que vai fazer, vai sair com os amigos, sair com as mulheres. Supermodelos. Natal é tradição, eu passo com minha madrinha, toda a família dela, do meu padrinho, mais minha mãe ou meu pai, depende do ano. Eles tiram no Jockey Pô, quem ganhar passa com a família. Todo mundo empurrando, eu não quero saber do Romanique agora. É, não, eles jogam o Jockey Pô pra ver quem é que não vai passar com o Romanique, né? É, o Natal a gente passa num sítio em Santa Isabel, interior de São Paulo. Não tô interior, mas é interiorzinho de São Paulo. Passo alguns dias lá, no piscina e churrasco, cerveja. Dia 27 eu tenho que trabalhar, mas dia 28 eu estou indo, aluguei uma casa com uns amigos também no interior de São Paulo. E a gente vai ficar lá bebendo cerveja, falando besteira e todo mundo muito louco até eu passar o ano novo. Serão 5 dias que eu não estarei em mim. Gente, eu tenho que dizer um negócio, na minha cidade vai ter neve, a prefeitura vai fazer neve na cidade, tem essa coisa. Tá de sacanagem. No meio do Agreste? Pois é. Agreste, porra? Que louco, hein? São o dinheiro público bem investido, só que não. Bem investido. Ai, meu Deus. Olha, dinheiro público bem investido no estádio do Atlético, que não tá sendo aqui. Não, não fala em Atlético, não, pelo amor de Deus. Ué, isso é esse podcast antes que o Modesto comece a falar do Atlético. É, isso é outro podcast. Bom, eu não sei o que eu vou fazer no Natal ano. Expectativa do ano que vem, Atlético na Libertadores. Ah, que legal. Se os torcedores não matar as pessoas antes, né? É, só tinha gente bonita que foi presa ontem, né? Tipo, traficante de drogas, tipo, assaltante. Não, tinha um cara que tocava na banda da igreja. Então, mas é do mesmo naipe, né? Era o cara. É. Era uma igreja evangélica, então era do mesmo naipe. Quadrilha. Caralho, cara, coitados. Ó. Peço desculpas pros nossos ouvintes. Vamos aproveitar que é fim do ano, vamos pedir desculpas por todas as vezes que a gente ofendeu os nossos ouvintes evangélicos aqui. Eu queria deixar claro aqui. Ouvidos evangélicos, pedimos desculpa. Pastores evangélicos, queremos que vocês se fodam. Exato. É, eu acho que esse é um bom ponto. Eu não peço desculpa para pastores evangélicos. Se for um pastor evangélico, bom, aí a gente vai entrar num conflito, mas eu também não peço desculpa igual. Anyway, eu não sei o que eu vou fazer no meu Natal Ano Novo, porque os últimos dias foram meio complicados, mas provavelmente eu vou fazer a mesma coisa que eu faço sempre. Passar o Natal sozinho e passar o Ano Novo com a família, porque eu odeio Natal. Então eu sempre passo vendo algum filme catástrofe, alguma coisa assim no Natal. O Rafael é tipo, um dia vai receber a visita dos três fantasmas e tal. É. Eu tô faz décadas esperando os três fantasmas do Natal, nenhum deles apareceu até hoje. Uma historinha em quadrinho para aí. É. Eu fico pensando quais serão os fantasmas dos natais passados do Rafael, cara. Vai ser quem? É. Não, na verdade eu recebi, né? Na verdade eu recebi um Vox Cards por e-mail. Então se eu receber mais um PowerPoint e um arquivo VXZ, eu vou ter recebido os três fantasmas do Natal passado, né, já. Ano passado, Natal do ano passado, eu passei assistindo o Centopeia Humana 2, eu recomendo, cara. É uma boa. Não, eu realmente gosto. Eu realmente gosto de passar o Natal sozinho. Então, Natal é uma época que eu me programo pra passar sozinho. E aí, o Ano Novo eu passo com a minha família daí. Cara, Centopeia Humana tem tudo a ver com Natal. É um cara brincando de Deus, né? Um cara brincando de criar coisas estranhas. É. Não, é. Mas é uma boa dica. É uma boa dica. Eu vou passar o Natal assistindo o especial do Roberto Carlos. Depois, o especial do Renato Aragão com a Xuxa. Esqueceram de Mim. Tá, enfim, vou acabar esse podcast uma vez. Meu Deus, acaba o ano, começa a Copa e não acaba esse podcast. Então é isso, pessoal. Feliz Ano Novo, Feliz Natal. O que quer que vocês acreditem, façam com gosto. O que quer que vocês queiram fazer nessa época, façam com gosto, façam bem, desde que não machuquem ninguém, obviamente, né? Machuque, pode machucar também. É, não, se a pessoa quiser, enfim, mas lembrem, cautela. Isso é uma coisa bem delicada, esse ponto. Até o ano que vem e whatever! que você viu no Viva? Mas, sei lá, eu deixo ligado no Viva. Água Viva, mas não me pergunta nada que passa naquela bosta, porque... Eu boto porque eu já falei, né? Porque uma novela, o diálogo da novela, eles ficam falando sobre fila de banco, conta de papagar, cor da parede, e aí dá sono e eu durmo. Assim. Tá certo. Eu acho que eu vou falar dos livros que eu comprei e não li. Como As Aventuras do Cavaleiro Clink. Tá aqui, eu não li. É, eu não posso falar dos livros que eu comprei e não li, porque a lista é grande. Só das HQs que eu comprei no FIC, acho que eu li duas. Tá, pode chamar ele aí. Pode chamar o Romy. Tá, vamos colocar o Romy. Que legal. Ô, louco, Osmos. Foi falar do Romenig e tocou o carro do bombeiro. Romenig incendiário. Ai, ai. Já falei pra vocês que eu moro exatamente na frente do corpo de bombeiros. E do estádio do Criciúma. Não, mas me mudei, eu não moro mais na frente do estádio do Criciúma. Agora eu moro na frente do corpo de bombeiro. Que beleza. Eu trocou 6 por meia dúzia agora. Não, agora... tem menos barulho, bem menos barulho. Fala, Romenick. Oi, vocês estão me ouvindo? Alto, sim. Claro. Alto, claro e bom, tal. Saudade então, de você, pessoal. Vai fazer uma... Opa, estamos aí também. Viu no curso? Só porque me viu domingo, me ignorou completamente, né, o que ia falar. Que magoado agora. Tô fazendo um carinho no seu avatar agora. Ah, que bom. Me sinto melhor agora. Depois que consegue o que queria, né? Despreza. É, exatamente. Depois que consegue o que queria, despreza, cara. Você é igual a todos. Mas vamos lá então. Estão preparados já? Sim, claro. Não. Nunca estou preparado. É, eu também não. Mas vamos lá. Então vamos se preparando no. Podcast leve é que nem a vida. Tem que ir se preparando enquanto ela está acontecendo. Olha que frase. Que frase mais legal. Frase de merda. Podcast Areva. Foi editado pelo Mais Que Soares, Produções Midiáticas.